Ok, bem-vindos à 243ª sessão de Jornada de Sangue. Vocês estão sob influência de Tiatz. Então todo mundo tem direito a uma segunda chance. Hoje é dia 18 de 12 de 2022. E vocês vão morrer. Mas não tem uma segunda chance. Todo mundo vai morrer. Eu perguntei em qual. Bom, são 2, 4, 3. Vamos onde... Nenhum Goblin jamais esteve. Hoje é 18 do 12-22. Vocês estavam caçando os jacaré lá, os jacaré lobo. Ah, é verdade, a gente estava pegando os caras que estavam olhando pra nós, boa. Que aí ele derrubou você no rio, lembra? Pendurado lá na borda. Cadê o nosso tabuleiro? Ah, esqueci. Mas você vai precisar de tabuleiro? Talvez. Ah, se precisar a gente pega, porque eu acho que não vai. Então tá. Vocês saem numa arena de combate, no meio de um duelo. É. O tabuleiro. A gente teleporta. Então, o duelo são dois, então a gente audiência. Teleporte não está disponível. Com Runar tá. Algumas não estão disponíveis. Tem um beholder de uma. Cadê o rádio? Você vai ligar o rádio? O rádio tá aqui, eu pus aqui pra se vocês quiserem pegar o rádio. Então daí, vamos ligar esse bagaço aí já. Eu esperei vamos estar métrica. Faz a medição na mesa aí, pronto. Vocês viram que a trena tem escala agora, né? E agora é uma trena de verdade. Olha na trena, Ariel, no corpo dela. Ah, tem a conversão. Cada polegada é um quadrado. Sabiam dessa? Como é que tá meio torta? Bastante torta. Vai tancar a alça na mão, você vai ver. Bastante agora, Maria. Tá no CD, amor. Que no CD, meu bem. Você tá ouvindo, tá? É, Leonardo. Tá. 50 tons de cinza, né? Com saudade de você. Que nada. Não parecia. Só cornice, só. Só cornice. É dor de cor, não é assim, né? Foi ou não foi, filha? Não quer conectar. Ah, funfou. The Office, né? Tá. The Office. Ainda não. Tem um episódio que a mulher tá no trabalho ouvindo os 50 anos de cinza. Sério? Ela tá com o pessoal, o pessoal fica incomodado. Nossa. Aí o cara vai lá e volta. Por que você tá destruindo meu guaco? Seu guaco? Meu guaco! Ele não pode subir lá pra cima, Tatá. Ele tampa tudo lá. E se eu subir pra baixo é meio complicado. Ele é guacofóbico. Pô, a gente precisa aparecer mais as duas lendas lendárias, hein? Não tem mais. Não tem mais, eles tiraram. Não sei também. Acho que é porque só o Jeff fazia parte. Porque eles removeram toda a sessão de cartas. Porque o Cassaro saiu da revista. Eita. É, o Marcelo Cassaro saiu da revista. Eles tiraram toda a sessão de cartas que era ele que fazia. E como a maioria das perguntas era dúvida de regra de Tormenta 20, então eles substituíram por uma sessão que se chama Supremo Tribunal Regreiro, STF. STR. Bom, na última sessão, vocês combateram a Grande Mãe, arrancaram a pedra, a runa do primórdio da testa dela, se é que pode se chamar aquilo de testa, num esforço hercúleo em conjunto do grupo, e aí vocês tiveram a surpresa desagradável que quando o Murin tocou a runa, aquilo foi demais pra ele, puxa, apagou. E, pra piorar, apareceu Nirvar. É uma delícia. Nirvar Estrela Negra. Na hora que o Murin tentou entrar nas sombras, né? Quicando o Murin infinito de dentro das sombras e tentou roubar a pedra dele. Como não conseguiu, ele roubou o Murin pra dentro das sombras. Leva o pedra. A Ciri usou a Runa do Tempo pra desfazer o roubo, trazer o Murin de volta. Vocês teleportaram pro painel. Não tinha mais o campo anti-existência no painel, já que a Grande Mãe tinha perdido a concentração. Quando vocês arrancaram a pedra e deram um ataque devastador sobre ela. Tô sentindo falta de alguma coisa aqui na minha frente, tá vindo o carpo aqui, que é minha a ficha de vocês. Então, é. Eu tenho um negócio de fichas aí, vocês que não pegaram. É uma caixa. Passa a caixa aí. É esse cubo Borg aí. Esse cubo Borg em versão moto. Bom. Revelaram o painel. Chegaram até o painel, né? O Celerin desvendou o enigma, passou pro Onyx, que começou a usar moldar rocha para puxar o painel e moldar a solução. Enquanto isso, a Ciri tava cuidando do Murin, que tava desmaiado, roubou a runa do primórdio dele. É verdade, eu preciso das minhas cartinhas. E quando roubou a runa do primórdio, ela quase desfaleceu igual a Murin, só que ela apelou e não desmaiou. E aí surgiu na testa dela a marca da runa do primórdio, sem ela ter desejado que isso acontecesse. Automático, como aconteceu com o Murin. De tão poderosa que essa runa é. E aí, quando surgiu a runa na testa dela, ela ligou 2 mais 2 e ela descobriu quem é a vidente das runas, que é ela própria, numa versão bizarra do futuro, ou do passado, ou de outra dimensão, vocês jamais saberão. Legal. O que será que a Ciri, vidente das runas, está roubando agora? Quer dizer, protegendo. Bom. Atrás de você tem uma caixa ali cheia de lápis e dados e tudo mais que vocês precisarem. Quando vocês abriram, montaram o painel, ele brilhou, se abriu e surgiu um portal diante de vocês. E aí, logo após esse portal se abrir, surgiu atrás de vocês Nirvar Estrela Negra, tentando novamente roubar a runa do primórdio de vocês. Vocês ignoraram a presença dele e atravessaram o portal. Quando o último de vocês atravessou o portal, Nirvar tentou ir junto, mas ele se chocou contra a parede e o portal se fechou, deixando ele pra trás. E ele gritando lá em dor, né, porque voltou o negócio. Exato. A concentração da Grande Mãe retornou e ele começou a gritar de dor. Bem, e aí vocês saíram num outro plano. Um local onde o ar é rarefeito. Não exatamente rarefeito, mas o ar é denso, difícil de respirar. Seus corpos estão pesados, difíceis de mover. Como se a gravidade nesse lugar fosse 10 vezes a gravidade normal. Vocês se sentem extremamente pesados. Não tá na rua? Não, seria o contrário. Seria Namekusei, Planeta Vegeta. E aí, tudo ao redor de vocês está escuro. E algum de vocês joga um D10. Mas dá pra enxergar quem tem visão no escuro. Talvez, vamos ver o resultado do D10. Com mágica eu também enxergo. Não, compreender. Não, pra compreender as coisas. Mais especificamente. No 7. Tem que ser criativo, Ariel. Pra ser sincera. Não dá pra enxergar a Ciri. Nem mágica. Você não enxerga ao seu redor. Você não enxerga seus companheiros. Você não sabe onde eles estão. Eles não estão perto de você. Vocês não se veem. Vocês não se percebem. Vocês não se sentem. Porque cada um de vocês está imerso, emoldurado em rocha maciça. Ei, que delícia. Essa é a questão, a gente é pedra ou a gente tá dentro de uma pedra? Vocês estão fazer aquela rua falando que essa pedra vira areia. Vocês estão tal qual um peixe entra e se move livremente pela água, dividindo a água ao redor do seu corpo para ocupar o espaço onde antes estava a água, vocês estão imersos assim na rocha. Porém, diferentemente de um peixinho que consegue nadar livremente na água, vocês não conseguem se mexer ali na rocha, porque é rocha sólida. Vocês estão enclausurados na rocha sólida, abandonados, perdidos e sozinhos na escuridão e na imobilidade do plano elemental da Terra. Vocês não conseguem enxergar, Vocês não conseguem se mexer. Vocês mal conseguem respirar. O local onde vocês tem uma pequena reserva de ar, que é do pequeno espaço pelo qual vocês conseguem fazer alguns diminutos gestos. Nada além disso. A magia não é uma opção. Ativa runa? Depende da magia. Esse. Com somático. Com somático não é uma opção. Essa quantidade de ar que vocês têm aí para respirar durará não mais do que 1d4 rodadas. Joguem. Eu acho que foi uma boa ter caído o Deus da Ressurreição. Boa, Ariel. Boa. Eu acho que o Deus da Ressurreição foi a melhor. Vocês têm coisa uma rodada de ar. E depois vocês começam a asfixiar. Ué, okay. Eles conseguem usar runa? Runa sim, runa não precisa de gesto. Eles não conseguem usar a runa da terra pra usar magia similar a runa da terra, usar mudar rocha, mesclar essa rocha, coisa assim? Dá. A gente só precisa primeiro saber. A gente sabe onde que é cima e baixo. Vocês não têm noção de onde é cima, de onde é baixo, de onde é lado. Vocês não têm noção de nada. Vocês estão num local completamente sair, estranho, né? Escuro. Como é que a gente tá, tipo, a 10 centímetros da saída? E fechados ali. Entendeu? Pera um pouquinho. Deixa eu lembrar uma coisa. Pera. Eu acho que a gente pode ter. Tanto que for, não, né? Certo. Tô de druida hoje. Griel. Oi. Salvaguarda de Constituição. Fudeu. Ah, até essas plantas, velho. Essas plantas, metade delas já tá seca já pra dar. Qual a dificuldade? 1000. Falei. Ah, ótimo. Antes, nem jogava, né, Ariel? Você sente uma dor lancinante no seu corpo, Griel. É uma dor tão forte que incomoda tanto. Eu não queria falar, não, Ariel. Eu sei que mas tô achando que eu sei o que é. O que que é? O que acho que é? Acho que foi um pouco rápido, mas vai doer, parceiro. Tem um porquê. Eu sei o porquê. É. Uma dor lancinante no seu peito. Porra, então talvez não seja. Uma pontada no seu peito, aguda. Um calor no seu peito. Você tem a impressão de que você tá infartando. É tão forte, que mesmo com o seu rosto lacrado na pedra, você consegue mexer a sua boca um pouquinho pra emitir um sonoro e agudo. Ai! Percepção de vocês dois. Com desvantagem? Com desvantagem. É o que eu tô pensando que tá acontecendo, né? Eu não sei o que você tá pensando, não tenho superpoderes. Eu acho que sabe sim, a Tamir tá pensando em alguma coisa. Não, eu acho que eu tô pensando em outra coisa agora. Peraí, deixa eu ver como é que tá a minha percepção. Porque senão você não teria que você ter dor no peito, se é o que eu tava pensando. O que eu tô pensando agora faz sentido. É percepção, né, amor? Percepção. CD30. Ah, passei só no que eu tenho. Ah, falhei. Falhou? Falhei, foi 21. Meu? Você nota, Murin, uma coisa estranha. Apesar que, no meu caso, se eu não tá em forma de lobo, a desvantagem seria... Forma de lobo, você tem vantagem de percepção, né? É. Então, você joga normal. Normal. 18 mais 19... Passou. Ok, muito bom. Vocês dois escutam... Ai, ai. Dá um ai aí. Meio suprimido. Ai. É que eu tinha que saber o porquê, né? Ai. Você está infartando. Então, vocês escutam o Griel. Logo vou ter essa experiência. Vocês escutam o Griel emitindo um grito, um gemido de dor aguda. Griel está sofrendo. Ele está acima da sua cabeça, se é que. Pra lá é pra cima. Você nota que ele está à esquerda de você, mãe. Se é que pra lá é à esquerda. Então, esquerda. Tentar me orientar por mim, então, tipo, meu lado. Mais que isso, mãe. Mais que isso. Você tá lá fechado naquela rocha lá. Tá com o machado na mão? Sim. Tava, né? Tá com o machado na mão, você tá lá fechado, sem conseguir respirar. Você consegue mexer um pouquinho o seu olho pra ver seu machado. O brilho dele tá tipo 3 vezes mais forte do que o normal. Como que vai estar? Eu posso falar o que eu acho? O porquê da dor no peito do Briel? Eu vou falar mentalmente com o Briel. Briel, o que tá acontecendo? Boa! Ganha inspiração! Briel! Você gritou! Então, eu tô esperando alguém dizer, porque eu acredito que eu não tenho uma ideia, né? Pode falar, Cera. Não, espera, o Carly precisa me falar o que aconteceu, né? Então tá. O que aconteceu, Briel? Você sente uma dor lancinante no peito. Você não consegue ver, mas você consegue sentir. Exatamente no centro do seu peito, onde o seu osso externo foi cavucado, incrustado, como se você fosse uma espada para receber uma joia, você sente ali queimando, ardendo, pontilhando o seu corpo. Muito, muito, muito boazinha você. Vou começar a largar essa caneta aqui, viu? Pode largar, só faz uma marquinha pra não confundir com a minha. Não faz, não tem uma pelo menos. Ah, mas a minha acho que tá marcada. Deu bem a minha no chão. Então, não sei de mais coisa que várias vezes. Então a gente foi apertar o cabinho dela, do jeito que ele tava apertado já, e ele fica boa, mano. Mas não ligo pra essa caneca. Não quero saber de caneca do curso, quero saber do meu diploma só. O meu diploma é a porta da rua. E um bom emprego. Okay. E aí? E aí? Eu tô esperando. É? Eu vou. Tipo, eu tô fora da conversa, eu só tô tentando entender o meu machado. E trouxe consciência pra lá ver o que tá acontecendo. Lá tá tudo de boa. Que é a primeira coisa que eu quero saber, você quer saber se tá tudo certo lá. Eu tento ver alguma depois se aqui. Alguma das runas está brilhando pelo meu machado. Alguma das runas do machado está brilhando? É, porque o machado tem tanto a runa da terra quanto a runa do fogo. Então, mas ele não é que nem vocês que tá a marca da runa ali, né? É como se o machado tivesse sido criado pelas runas. Ah, tá. Então dá para você distinguir isso, no caso. Esse machado é runa da terra? Ali é. Bom, você olha pro machado. Não consegue distinguir. Mas você nota que o machado ele tá brilhando mais vividamente. Como se você estivesse ativamente concentrando o poder da runa no machado pra elevá-lo. Certo? Griel, você transfere sua consciência assim pra tentar enxergar seu plano. Consegue enxergar seu plano em cenas obscenas. Mas tudo certo. E tudo aparentemente normal lá. Em cenas obscenas. Quando você começa a focar naquilo e algo no seu corpo, bem lá embaixo, no que você acha que seria lá embaixo, começa a se eriçar, você sente novamente aquela dor no peito, perde a concentração e deixa de ver a bunda do Lindir. É só não é isso que eu tenho que fazer lá, né? Tudo bem. Ok, então agora eu vou tentar usar. Consigo usar a runa da terra pra usar mesclar essa rocha? Mais mesclado que isso? Já não. Tá mesclado. Não, no momento eu estou empedrado. Eu quero virar um com a pedra. Não vou ficar mais... Você pode tentar. Que nível que é essa magia? Hã? Que nível que é? 2, 3, 5, 5. No máximo 5. É. Então, fiz, né? Dentro do seu grau de maestria ou não? Dentro do grau, acredito que. Pra usar uma magia de terceiro. Quem que é? Terceiro quarto, seu rosto. Vamos por que quarto? Porque também. Pra usar uma magia de quarto nível. Pega o meu celular aqui. Mel de Into Stone. Que nível que precisaria pra fazer, Jeff? Pra usar o quarto nível? Então, era a regra antiga e eu nem lembro mais. Gasta 3 pontos de mana aí. Terceiro nível, né? Obrigado. Terceiro nível. Mas a questão é a seguinte, qual a tabela de conversão de nível de runa para nível de magia? Não tem na... Olha... Tem na regra antiga de uso de runa que foi suprimida, foi abolida quando vocês marcaram as runas nos seus corpos. E treinaram com o Aldrich, principalmente. Querendo ou não, com a runa da alteração, até terceiro nível fazia de graça, não é? É, com alguma, acho que da compreensão. É, da compreensão. Eu então imagino que terceiro nível dá pra fazer tranquilo. Tá, só escolhe o valor que você vai gastar de runa aí que você vai usar. Pra determinar a dificuldade, caso alguém tente resistir a isso, entendeu? 14. 14? Tá. Quanto que é 14 vezes 5? 70. Ok, Griel. Pode jogar já sua salvaguarda de constituição pra resistir a runa. CD 70. Dessa vez eu vou usar no grau 1. Que grau você usa? 1. Né? Bom, em todo caso eu critei. Dá pra não ter um pouquinho. Beleza, ele critou. Oh, que beleza. 20, mas... Você ganhou uma cartinha. Você cadê as cartinhas? Cartinha. Tem que pegar a cartinha no. É Constituição, né? Uhum. É. Eu não tenho mais gente de Constituição nem fudendo. Oh. Não, é mais 11 só de bônus? Você não tem proficiência? Vamos ver. Constituição. Tem mais 13. É, eu acho que você falhou. Falei. É, critou, mas... Pega um nível de exaustão. Caramba. Na verdade, 2. Pega uma carta, vai que ela fala que você passa. É, interessante. Você não... Aqui. Então, surto de usar e usar o dano de formação bônus, que bom. Grial, você mescla-se as rochas. Peraí que eu não vou pra onde já. Você consegue se mesclar as rochas. Uhum. Muito facilmente. Parece que seu corpo se desmancha em água ou lama e você se torna um com a pedra. Você começa a se deslocar na rocha com facilidade. Porém, a dor, aquilo que agora seria o seu peito, permanece. Vou tentar usar a runa. E agora que você consegue se movimentar, você consegue notar o que está acontecendo com você. Ah. A runa da velocidade incrustada em seu peito brilha com uma intensidade muito maior e queima a pedra, você. A pedra está te queimando. É a mesma coisa que o Zanerim fez com a grande mãe. Que queimar assim. A runa da velocidade incrustada em seu corpo está queimando. Está ardendo. O que estivesse ativo ali. E outra coisa estranha. Você tentou controlar o poder da runa da terra, mas ele saiu fora do controle, fora do seu controle. Você usou um nível de poder 5 vezes acima daquilo que você tentou utilizar. Quando você faz isso, não só você se mescla à rocha, como tudo ao redor de você começa a estremecer. Vocês sentem um tremor de terra, um terremoto. Avalanche. De magnitude incomparável. Oi! Nunca antes imaginada por nenhum de vocês. Quando isso acontece, a própria terra começa a rachar. E conforme ela vai rachando, né, criando fissuras ali, como se placas tectônicas se chocassem violentamente, vocês vão sofrendo os efeitos disso. Mas mais que isso, junto com o barulho da terra se movendo e rachando, no caso, rocha sólida onde vocês estão, quando isso acontece, vocês escutam, junto com o som do tremor de terra, vocês escutam o som de um gemido. De um gemido que parece ecoar por todo o plano elemental da terra. Um gemido ancestral, talvez anterior à criação do próprio tempo. Mentalmente pros parceiros. Tão rápido quanto ele vem, ele se silencia por hora. Gente, uma coisa que tá amplificando o poder das runas. Filha da puta, agora que você vai falar? Eu acabei de descobrir. Você sabia? Não, ô demônio, eu perguntei por que você tá gritando e eu estou esperando pra ver se você morreu. Isso foi meu primeiro ponto. Calma. Filho da apressada. Ok. Muito bem. Vocês estão sofrendo os efeitos do terremoto. Esse terremoto avassalador, ele racha a terra assim. Exatamente onde cada um de vocês está. Menos o Griel, porque agora o Griel é peixão da, da terra, né? E o bichão aumentou a amplitude do terreno. Peixão da rocha. É o que todo mundo vai fazer, imagina. Virar o bichão da rocha. Quando isso acontece, vocês têm direito a uma salvaguarda de força. De força, é força. Não, constituição seria. Porque a minha força tá 3 por causa do desejo ainda. Oh, que legal. Não, uma salvaguarda de constituição pra resistir ao dano que isso vai causar. Porque vocês estão lá no meio e racha assim. E vocês estão unidos. Vai dividir vocês em 2. Vocês têm que resistir a isso com o vigor físico dos seus corpos. Se eu falhar, eu posso usar uma reaction? Você pode usar uma reaction antes até, né? Ok, pode usar uma reaction depois, tá? Dificuldade nesse caso. Quanto que deu seu teste, Griel? 70. Ah, lógico, porque provavelmente vai ser o quê? 70, o cara vai usar o quê? Usei nível 14. Mas vai ter CD 70. Tá nem pra falar nada. Passou. Vocês vão sofrer um daninho de esmagamento e concussão e corte. Falha é morte. Aí, ó. Eu vou usar uma reaction, amor, e vou ficar incorpóreo. Como? É minhas transformações, eu posso virar o elemental. Ah, isso é como reação. É reaction, minhas transformações. Ok. Perfeito. Tipo, eu não vou mais, eu vou falhar. Que ótimo. Vocês escutam o murrinho sendo... É constituição, né? Dividido ao meio, sendo esquartejado pelo terremoto. Mesmo que se tirar o crítico, não passa? Caralho. Crítico da cartinha. A cartinha pode dar caralho, sucesso. Cadê suas 3 cartas? Eu tenho 21 de constituição. Caralho, tem que subir esse 21 aí, mano. Isso é o tanque do grupo. Tem caneta aí? Só lápis. Escolha uma cor. Preto. Escreva atrás da carta. Siere. Sério? Sim. Essa carta é do, de vocês 29. Agora. Você falhou? Vai morrer. 29? Não, não chega no 70. Eu faço o cartão passar. Começa a gastar cartinha. Os outros é só pra combate. Boa. Vai, escreve e me dá uma caneta que eu uso ela pra anotar aqui. Eu só devolvi as cartas, depois eu devolvi. Você escreve aqui na carta? É, escreve na carta. Carta agora de vocês. Caso essa carta se misture... A gente sabe de quem que é. Eu conheço o Antamis, não vai se misturar. Ah, mas não vai. Eu poderia também usar, virar um elemental da uma coisa da terra, mas eu não tô a fim de usar o poder da runa pra é, isso. É, você ia virar um elemental da poeira agora, né? Elemental de Thanos. Eu tô tentando entender primeiro que o meu machado tá... É porque a gente tá no plano da, do elemental da depois terra. Que você escreveu, você lê a descrição dessa carta pra mim. Depois que você escrever... Você transforma em sucesso um teste falho de um dos seus aliados. E um monte de texto aí embaixo. Alternativamente, você pode usar essa carta para dar mais 5 no seu próximo teste de ataque. Você pode declarar essa escolha após rolar o seu teste ou ataque. Bom. Posso. Murin, a terra tá se dividindo. E você ali no meio, ó. Sendo rachado. Quando você sente que você não vai aguentar mais... Você percebe que algo atravessa a pedra, toca e faz você ficar intangível no momento em que o terremoto termina de causar aquela fissura que iria matar você. E aí você volta ao normal, ainda enclausurado na rocha. Trufo. De nada! Ok, bom, Griel, você fez a sua ação. Eu vi uma mão, não vi quem foi. Siere e Murin, vocês têm direito a uma ação antes de vocês começarem a sufocar. Ok. Elemental de terra. Muito bom. Peraí, o que eu poderia fazer? O elemental de terra, ele se desloca normalmente na terra? Sim. Ou ele se mescla? Ele se desloca como um shorn? Ou ele se transforma em terra? Tá perdendo a pessoa errada. Boa pergunta, né? Olha, ver se tem alguma descrição. É, senão eu viro um Charne. É um elemental de terra também. Agora eu não sei o que, que eu posso fazer. Calma aí, que se for virar um Charne, eu como vocês. Mesclado ainda todos sufocando? Não. Eu tô pensando, tava pensando em usar a runa do fogo. O elemental de terra, ele cava através de terra não mágica, não trabalhada, terra e pedra. Enquanto ele faz isso, ele não como é que é? Não cavoca a terra. Não disturba. Não deturpa a terra. Não deturpa, obrigado. Um material através do qual ele se move. Então é como se você fosse um peixe na água. Você vai atravessando e o negócio vai fazendo isso. E é assim que você se move. E aí eu não suporto mais pelo elemental de terra, eu respiro. Ok. Você, Morin. Amor, mas quando eu viro elemental, eu consigo ter noção de onde eu tô e onde é cima, onde é baixo, onde tem saída da terra, já que rachou, né? Tá no plano do elemental da terra? Acredito que sim. É, entendeu? Consigo ter essas noções? Conforme o tempo vai passando, vocês vão percebendo uma coisa. E aí quando você ganha movimentação pra você conseguir se mover livremente, aí você percebe, você sente a influência da força da gravidade sobre o seu corpo. Okay. E você consegue perceber pra qual direção a gravidade puxa você. Então você consegue saber agora onde é pra baixo e onde é pra cima. Murray, no momento em que você tava sendo partido ao meio, assim ele tocou você e você se desmanchou, você também teve essa percepção. Então agora vocês todos sabem, o Grial também, que já se transformou em elemental. Então todos vocês agora sabem onde é pra cima e onde é pra baixo. E aí, Morin, o que, que você faz? Você vai virar elemental também? Pergunta pra ele como, fala pra ele. Fala pra ele como, mestre? Como, Shonoff? Ué, você tem uma ação e você tem poderes pra isso, não tem? Se eu te dizer a runa, a única coisa que me dá esse tipo de poder. A runa é um poder. Permite fazer isso? É, isso eu já não sei. É, isso também permite. Como? Permite? Permite. Runa da Terra. Mas você deixa virar um elemental de terra? Runa da Terra, ele não fez isso? Runa da Terra, runa de alteração, você não, se transforma. Ah, não, ele usou mesclagem das rochas, usou uma magia. Ah, usou uma magia, é, também dá pra fazer isso. Runa da Terra, runa de alteração, vira um elemental de terra. Deixa eu ver se eu tenho runa da alteração. Não tem. Vocês não têm da alteração? Agora controle? A gente tem da compreensão. Não tem alteração? Achei que vocês tinham da alteração. Alteração não, a gente só tem da compreensão só. Então dá pra tentar fazer, usar a runa pra fazer uma magia. Faz uma magia igual a do Griel, cara. Ou dá pra morrer. É, aproveita que o teatro deu uma segunda chance. Morrer e voltar e morrer de novo, porque. Mas você vai ter uma rodada a mais. E aí? Vocês têm alguma forma de ajudá-lo? É o que eu tô pensando. Ele vai morrer sufocado. Ele vai aguentar uma quantidade de turnos equivalente ao bônus de constituição dele. Que é bastante. Que é bastante. 21 rodadas. Não, aqui o que eu pensei, como eu sei onde é cima, eu pensei em tirar todo mundo dali. Ok. Né, por mas exemplo, tem um fora? Eu imagino que sim. Sempre tem. Nem for pra sair do planeta. Mas será que tem uma planeta? Espaço, entendeu? É isso que eu quero. Eu quero tentar uma percepção, amor, pra saber até onde vai essa terra. Nem for pra usar um comunhão com a natureza aí pra saber onde que acaba isso. Aonde que as raízes vêm à luz. Joga percepção então. Com vantagem. Eu já jogo. Toma aí 5. Você recebe um. O que foi? Está desse caderno. Ah, não. É a druida. Você ouve uma voz sussurrando em sua mente e te dando uma tripla inspiração. Joga outro dado. Eu vou quase, hein? Percepção. 52 deu. Muito bem. Círia, a terra não é uma coisa. Ela é algo vivo. Como se os animaizinhos. Você tem que ter empatia com ela. Se unir à terra. Ouvir, sentir a terra. Então você conseguirá expandir a sua percepção. escuta a voz da Toph na sua mente. Ok. Vamos lá, então. E aí sua percepção vai se expandindo, Ciri. Expandindo, expandindo. E você busca o que seria a superfície, mas não encontra. É tudo terra, terra mesmo. Tudo terra. Eu fui no terra. Vocês estão num bloco de rocha, terra e sabe-se lá o que mais, de tamanho infinito. Como que a gente sai daí, então, velho? A gente vai ter que teleportar, mano. Como que a gente sai daí? Acho que não. Senão eu... Nossa, eu acabei de descobrir uma maneira de destruir o plano da Terra. Começa a cavar. Que quanto mais você cava, mais terra tem. Uma hora vai explodir. Perguntei de novo. É o número do Minecraft, nunca cava pra baixo. Nunca cava pra baixo. Qualquer jogo de mineração, né? Nunca cava pra baixo. Uma hora você acha. Mas se é um jogo de mineração, você tem que cavar pra baixo. Não, você cava em diagonal. Ah, ok. Se joga forma de cachorro ali, tu cava. Assiste. Tá vendo o Rick Morty? Não, preciso ver. Assiste ao último episódio. O Morty ganha um sabre de luz. E aí cai da mão dele. E aí o episódio inteiro. Morty, você é um filho da puta, Morty. Como você fez isso? Você derrubou um sabre de luz exatamente na vertical. Exatamente na vertical, ah, Morty. Caralho. O negócio vai até o núcleo da Terra. E fica lá, né? Caralho. Isso aqui pariu. Exatamente na vertical, Morty. Como você conseguiu fazer isso? Ai, cara. Acho que ele mirou, né? Eles quebraram Star Wars dessa. Tá, perguntei se movimentação livre ajudaria eles. Eu acho que sim. Até espalhar não vai. Porque senão a gente faz uma escolha das rochas em todo mundo. E acabou o problema. Eu acho que aí as pessoas vão conseguir se mexer livremente na rocha. Você também tem seus poderes, né? Que poderes? Com os seus bichos. Oi? Ah, eu posso passar as minhas habilidades pra eles, você fala. Posso, até porque são todos meus bichos. Aqui não fala nada sobre terra. Fala sobre terreno difícil. Onde vocês estão, nem terreno é. Então, verdade, movimentação livre não ajuda. Então, vamos usar a runa pra dar a habilidade como se fosse me esparcer as rochas. Pra todo mundo. Ok. E aí, o que vocês fazem em seguida? Usou runas? Sim. Que runas? A runa provavelmente da terra, né? Que é pra mesclar a terra. Pra dar um... Runa da terra? Mesclar a terra. Em que nível? É um. Um? Não, um não, né? Que é 5 vezes mais, né? Vamos usar uns 4 aí. Isso é metajogo, não é? O Gabriel falou que elas estão mais poderosas. Eu falei que elas estão amplificando. Ah, ok. Ok, beleza. Vai usar a runa da terra? Então. Ok, vai fazer um por um do grupo. Faço todos de uma vez, é mais fácil, né? Todos de uma vez? É. Tá. E todo. Parece mais prático, né? É, parece mais prático, mas precisa de mais poder, né? Não tem problema, eu uso nível 10. Ok. 50. CD 50, seu teste de constituição. Terremoto novamente. Isso aí eu já não sabia, galera. Foi mal. Mas quem tá mesclado, acho que a gente tá tranquilo já, né? É, então, depois que a gente tá mesclado, tá de boa. Tá mesclado? Agora tá. Agora vou tá, mas aí precisa usar build como o tempo do efeito. É assim, ó, deixa eu ver se dá pra afetar vocês mesclados. O terremoto, ele é uma consequência, então ele só acontece depois que eu uso. Sim. Aí o mestre vai decidir se a gente vai ser afetado ou não. Ô Xanoff, pega esse prendedor aí na sua cabeça. Levantando tudo. Essa carta tá aqui em cima ou tirada? É uma que eu escolhi e eu coloquei pra ele. Isso aqui já pegado? Já, eu do Gabriel. Nossa! Que braveza! Tá bom, fica solto. Quem gostou que você prendeu? É. Ela quer ficar no plano elemental do vento. Dano físico menor à rocha não fere você. Mas sua destruição parcial ou a mudança da sua forma expele você e causa 6d6 danos de concussão. Completa a destruição da rocha ou transmutação numa substância diferente, expele você e causa 50 pontos de dano. A gente não tá usando a magia em si, a gente tá usando como se fosse a magia. É só um Nespar que é igual. Tudo bem, mas o efeito é similar. Ai, que foda-se, eu vou transformar todo mundo em elemental então. Acabou. Polimorfe, todo mundo vira elemental. De terra. Por que você tá brava? Porque eu quero me mexer! Quero me mexer! Ok, começa o terremoto. Fudeu. Joga aí sua CD de Constituição. Só salvaguarda, né? Começa o terremoto. O terremoto vai afetando vocês. Aí você percebe que não foi uma boa ideia. E aí você usa seus poderes druídicos e aí transforma todos em elemental de terra. Ok. Novamente, quando ocorre o terremoto, vocês escutam aquele gemido de novo. Um gemido preguiçoso. Como se alguém despertasse de um sono secular, milenar. Mais que isso. Parece que é o plano que tá fazendo isso ou parece que é uma criatura mesmo, amor? Parece que é o plano inteiro que tá fazendo isso. E você reconhece essa voz. É a do cara do elemental de terra, né? Da entidade terra. É a entidade terra. Isso explica porque quando vocês usaram a runa da terra com aquele grau de poder, a consciência da terra despertou brevemente quando vocês estavam na sexta camada. Porque a gente tá muito próximo. Porque não só as entidades, os beholders são partes da entidade terra, como o plano da sexta camada é conectado diretamente ao plano da terra. Ok, agora vocês estão todos elementais, se movem através da terra e conseguem se reunir, não tem mais dificuldade com respirar. Beleza. E vocês conseguem enxergar assim o que é possível se enxergar. Tem que pegar a chave de bronze, né? E o que vocês vão fazer? Chave de bronze. Você achava a chave de bronze? E agora eu não sei não, parceiro. Eu achei que eu ia sair aqui e ela tá na minha cara. É, quase sempre assim funciona. Segundo o Enigma, era pra estar assim. Ninguém tem o... Cadê o Enigma? Testinho? Cadê o Enigma? O Enigma? É com vocês. A chave de bronze que abre a porta de bronze oculta está entre as infinitas camadas, onde 6 e 6 se somam, 3 e 3 se somam, oculta atrás de um painel que por eles não é visto. Exatamente isso. E que conduz para um lugar onde a própria consciência pesará e um fardo será. E um fardo será. Aí depois já começa a chave de prata. É isso aí. É, então, a gente chegou no ponto final. Cadê a chave? O que vocês fazem? Cadê a chave? O que vocês estão fazendo? Só olhando ao redor? Acho que é. A gente sabe como que é essa chave? Não. Então como que a gente tá procurando? Eu também não sei. Nós somos um bando de retardado tentando achar sentido num poema, parceiro. Mas vamos lá. Eu imagino... Ó, tem uma copa pra vocês também. Quer mais balinha ou acabou? Acho que só tem uma. Obrigado. Não compramos nem um salgadinho hoje, nem nada. Não, né? Acabou o truquinho aí também. Mas tem coca e tem refrigerante lá dentro, sem gás, se alguém quiser. Não, sim, eu trouxe. Ao contrário, tá com bicho. Que violência. É verdade. Vamos lá. Calma, terremoto, viu? Barreiro de um lado, você vem todo outro. Bem, vamos procurar uma concentração de bronze. Perez. Vai ter uma sessão que eu vou colocar vocês pra enfrentar plantas, só pra colocar aquele vasinho em cima da mesa. É, pode usar. sumo, ou luz de pode. A gente pode usar o nível de compreensão pra você vai compreender isso. Podemos. É um nível bem alto. Acho que é só a terra que tá multiplicada. Não, não é não. Só os elementais assim. Ah, vento não é elemental a velocidade. Então, o prato vai estar no plano do vento. Vamos lá, usa compreensão então, Biel. Eu tava brincando, mas é péssimo. Por quê? Porque a chance de base é muito alta. Porque só a última vez que eu usei só pra fazer uma movimentação livre, eu já tô fudido aqui. Deu uma cansada legal. Quer que eu faço? Tá, manda pé, vamos lá. A gente vai usar a runa da compreensão pra tentar compreender onde que poderia estar a chave aqui. Jogue. Eu ajudo ela. Todo mundo vai se ajudar aqui. Vocês vão ajudar com runa também? A runa da compreensão também. Boa, gosto disso. É, ainda vai despertar essa runa. Joga teste de runa aí, todo mundo, vai? Vai, conversa. Vai, troca um papinho com ele. Um e um? Não, dois. Deixa eu ver aqui só onde tá meu. 12 mais. As runas, deixa eu ver o... 40. Cadê a runa da... Eu tenho 31. Runa da compreensão. Quanto? 40. O que estão fazendo para ajudar ela? É. 15 com 19. Tem mais 15. Então, 15 mais 19 dá quanto? 15 mais 19. 46. 46. Como é que é? 43. 44. 44? 15 mais 19. 20, não, 34. 34. 24. 24 dividido por 2, mais 12. 46, 58. É, vai ficar um pouco exausto, mas vai valer não, a pena. Não, só eu, né? Nós também, porque nós tá ajudando. Mas nós ajudou na teoria. Vai lá, é, consegue, copiei. Mas não tenho todo o esquema de fazer o... A parte de poder. A Constituição, essas coisas. É, só não. Só um auxílio só. Tem a Constituição, sim. Sério? Tá usando o runo, rola. Então, tá usando um pouco da runo. Tá escrito aí, vai ser conceder 58. Não teria sentido fazer tudo isso pra ajudar, só pra dar apoio moral. Não, pra dar apoio moral, porque eu recebo o bônus no meu teste. Sim, mas aí a gente daria apoio moral sem usar runa. Vamos lá. Seria do seu teste. Né? Pera. Faça um teste de uso da runa escolhida. Ou use o valor da sua escolha dentro do seu nível de controle. Use o valor do teste como se fosse um atributo e calcule o seu modificador. O modificador calculado é somado ao teste da pessoa recebendo a sua ajuda. Não fala em nenhum lugar de ser vitro aqui, não. Não tá falando aqui, não. Continue lendo. Concentração. Cada rolagem de concentração já é outro tópico. Continue lendo. É, concede mais 5 no ponto de teste de runa. Cada rodada é concentrando em um nível de exaustão, em caso de falha. 12 mais 21. Lendo algo. Não tem, Jeff, mais nada sobre isso aí. Não. Então eu tô corrigindo. É uma errata. É uma errata. Tem algum lugar que fala isso. Talvez não esteja impresso, mas eu sei que tem. A dificuldade agora é 58 pra todo mundo. Não, o certo é ser o teste deles, amor. Não. Ó, prestando claro ajuda. Faça um teste de uso recolhendo suas escolhas, sua questão, sua morte. Porque é o que tá exaurindo eles, é o teste deles. O meu teste total vai ser. Vocês dois fazem salvaguarda na CD final do teste com ajuda somada. É a novidade, olha lá. Tá, ele corrigiu no livrinho, não no negócio. Então qual que vai ser o teste? O 58? Porque é tipo assim, ó. Você fala, eu vou tomar choque aqui. Ah, é 110 só. Aí ele fala, não, vou te ajudar, vou colocar mais 110. Vocês estão tomando 220? O Ariel chega e fala, eu vou tomar, vou dar mais 440 aqui. Não, porque o final vem em mim, vem quem tá fazendo o teste final. Vocês estão se unindo, imagina que vocês são um bando de Pikachu. Não, porque é como se a corrente deles passasse pra mim. Não. Entendeu? Mas são runas. Não é eletricidade. Eletricidade foi só uma analogia. A runa é a mesma coisa. Não, não é ele não. Ele tá passando o conhecimento dele pra mim. Ele tá passando o poder de runa dele pra mim e ele pra mim. Teoricamente, eu vou sofrer a carga maior porque eu vou somar o meu junto. Não faz sentido eles tomarem pelo meu teste total. Claro que faz. Pra mim não faz. Pra mim faz. Pra mim não faz. Pra mim faz. Fode-se todo mundo aí. Porque senão não compensa fazer teste conjunto. Claro que compensa. Não compensa. Porque não adianta você dar pra uma pessoa mais bônus E você fudeu o grupo todo. Não, você não vai foder o grupo todo. Você, o grupo todo vai conseguir passar num teste. Mas não no de exaustão, né? Tudo tem um preço. Por isso que não compensa fazer teste com o outro. Compensa eu fazer o meu, eu passar um teste sozinha com esse valor. Porque aí eu passo. Tá, então eu ganho o nível de exaustão, então. Hein? Tá, e se o valor fosse maior? E se o valor fosse 100 pra tirar a runa da testa da grande mãe? Ainda assim, eu acho que só quem faz o teste com o total é a pessoa que tá fazendo. Não todo mundo que ajuda. Ô Jeff, pensa no Goku fazendo Ikidama. Quem só fez a exaustão? O Goku? Todo mundo. O planeta Terra não. Todo mundo. Porque ninguém aguentaria o mesmo que o Goku aguenta. Todo mundo. Morre o planeta Terra. Todo mundo sofre exaustão. Não morre o planeta Todo Terra. Todo mundo sofre exaustão. Você não concorda? Todo mundo sofre exaustão. Só que o Goku não sofre exaustão. Quem sofre exaustão é o resto do povo. Tem um episódio que o Fred Gingdam dá as mãos pra ele, que ele fica casado alguma coisa assim? Não. Goku nunca sofre com a Genkidama. Então a gente também não. É o resto do povo que sofre. O resto do povo não sofre. Ah, não, não quero saber do Goku. Isso é uma decisão de design. Se eu não impor uma penalidade, fica muito fácil pra vocês. Mas a penalidade vai ter pra quem tá fazendo o teste. Não, ninguém tá falando pra você não impor a penalidade. Impor a penalidade, mas porém, com a nossa dificuldade. Não com a dificuldade total. Então tá bom, sou voto vencido. Não, você não é voto vencido. Sou voto vencido. Porque não é, beleza, por mais que a gente tá ajudando ela, só que tipo, a gente não tá, vamos dizer, pegando a carga total da ajuda dela. A gente tá dando o nosso apoio, o nosso conhecimento não, pra ela. Tudo bem. Não vai pegar o tudo dela. Porque exaustão qualquer um já pode ter, normalmente com um teste de runa quando você faz. Uhum. Só num teste conjunto, quem vai mais probabilidade é a pessoa que tá fazendo. Certo, tudo bem. Não, mas se você quiser analisar então tá, depois então você rola contra 24, você rola contra 44, você passa contra 58. Eu sou assim de opinião. Vamos lá. Gente, vamos fazer o teste com a regra. Só pra ver se tira uma carta. Quando tiver grupo completo, a gente discute isso outro. Eu não passo automático não, meu bem. Você também passa automático quando... Você passa automático quando você quiser passar. Você só vai rolar o dado pra não gastar seus poderes e catar uma carta. X vezes por dia. E tentar pegar uma carta. X vezes mais 2 no caso de hoje. A gente também tem um negócio, a gente poderia usar o ponteiro. Então, passar no teste dela. Então fica assim. A dificuldade somada é só pra pessoa principal. A dificuldade de quem está ajudando é a dificuldade normal do teste que realizou. Fechou. Então joga. Dificuldade 24. 24 não, 34. E 44 e 58. Mantém sua revista e continua. 44, não foi que você tirou? Não, revista. Foi 40 que você tirou? Foi 40, 40 deu mais 15, isso aí. Vamos manter, então joga contra 40. O grupo inteiro a gente conversa, porque às vezes um, dois, três pode achar... Não, foda-se assim, quem não tá aqui. Se o mestre tá falando, quem sou eu pra discordar? Então joguem seus testes. E aí, qual que era a ação, afinal de contas? 19 mais... Com runa da compreensão pra quê? Ah, é... Porque a gente quer entender onde que... É porque eu acho que o Enigma não fala. Onde tá a chave. É, porque a gente quer achar a chave. Como não, ela não tá literalmente na nossa cara, como a gente achou que estaria. Aham. Uhum. A Rinha tá voando suas coisas, meu bem. Então a gente quer usar a runa da compreensão pra ver se a gente deixou escapar alguma coisa. Uhum. No poema pra gente achar onde tá a chave. Não acredito. Okay. Falhou? Por um, quer ver? Não, por 4. Perdeu? Por 4 nem chora, vai. Ganha uma exaustão aí, docinho. Não é duas agora? Não, é duas. Acho. No caso dele é uma. É. Runa da compreensão. É, acho que é duas, é só quando é runa de terra. Ah, runa da terra causa duas. Calma, meu, posso usar ponto heróico. Tudo bem, fica à vontade. Vou botar o pra rolar um D4, pra rolar um D6. Fica à vontade. É um D6. Você se concentra com a Ronaldo da Compreensão, lendo aquele pergaminho copiado por magigrafia, lendo e relendo, enquanto todos se juntam a você e canalizam o poder de suas mentes, conjurado através da Ronaldo da Compreensão, pra sua própria mente. Isso tá parecendo a pena for my thoughts. É. E aí você olha pra aquilo e você começa a meditar sobre o porquê aquela chave não está ali, quando ela deveria, teoricamente, estar ali. Ao alcance da mão de vocês. Ou ao alcance da visão de vocês. Aí eu tô assim, tomara que alguém não tenha pego, tomara que alguém não tenha pego, tomara que alguém não tenha pego. Mas ao alcance da visão é impossível. Pois vocês estão num local sólido. Uhum. Então deveria estar ao alcance da mão. Mas esse local sólido, como vocês testemunharam por duas vezes nos últimos segundos, ele se move. E se a chave estivesse ali, mas o plano tivesse se alterado e a chave tivesse se movimentado? Cada vez que vocês usam aí dentro a runa da Terra, é como se a entidade Terra bocejasse em seu longo e eterno sono. Malu! E cada vez que ela emite um desses bocejos, todo o plano se move, se altera. Isso com apenas um bocejo. Uhum. O que aconteceria com esse plano se a entidade Terra despertasse por completo por alguns segundos enquanto vocês tentavam puxar a memória de Kizamal? Bem, a gente já viu o plano se movendo duas vezes. Então vamos lá. Eu quero fazer um teste matemático. Se chama rolagem de dados. É, que seja. Porque assim, a gente viu como é que a Terra se move duas vezes, certo? Sim, de forma aleatória e esdrúxula. É de forma aleatória? Sim. Ela não faz assim, ó. Uá, uá, uá. Não, ela faz assim. Vamos supor que eu fosse a chave e eu estivesse aqui. Uhum. Na hora que a Terra se moveu essas duas vezes, onde que eu teria ido parar? Qualquer lugar. Qualquer lugar? Qualquer lugar. Fudeu. Peraí, Tata. Vamos pensar que a chave não é de ferro. Imagino que não seja de bronze. Então, se tudo aqui é Terra, tem alguma coisa não é Terra? Então, é o que eu pensei. Eu pensei em fazer um locate object pra bronze. Pergunta. Mas enquanto vocês estão fazendo isso, vocês estão parados ou se movendo? Parados. Ok. Tenta fazer um locate no object, entendeu? Tem, não, tem, mas é que você especifica o objeto que você quer. Você pode especificar o que você não quer? Não. Quando você especifica o que você quer, automaticamente você especifica o que você não quer. Você não quer nada do que é aquilo então, que você não especificou. Você não quer terra, você quer qualquer coisa. Então, eu quero bronze. Mas o bronze, ele não é parte da terra. Uma partinha, mas se eu procurar um conglomerado de bronze. Porra, você pode achar um monte de conglomerado de bronze. Eu imagino que a chave é uma chave. Sim, a chave é uma chave. Estou achando que a chave é no formato de uma chave. Sim, talvez então, seja. Então, é o que eu espero. Se não for, fodeu. Alguém joga um D100. Eu gosto de jogar. Tirar acima de 96 vai ser interessante. Quase, hein? 36. Pouco. Quase. Quase. Quase, quase, beleza. Pouco. Quase. Prossigam. Então, vamos tentar um locate object aí com chave de bronze. Só a chave. Ele pode passar nada, gente, se vocês quiserem. Pô, isso é muito sagaz. Mas não é da boa. Oh. Quebra o galho. Fala. Opa. Opa. Caralho. Aqui é a mão da comitiva de Thorin, rapaz. Não tem doce também. Caramba. É, mas ali não é da comitiva do Thorin, não. Lógico. Achei minha caneta. Tem corote, se vocês quiserem também. Não, não, não. Obrigado. Descreva ou nomeie um objeto que é familiar pra você. A chave de bronze que abre a porta de bronze. É familiar pra quem escreveu o enigma, né? Tipo, ela tá achando que foi ela que escreveu o enigma. Ela passou a limpo. Então escreveu. Eu já li tantas vezes esse enigma que a chave já me é familiar. Não, o enigma é familiar. Toma chavezinha, vamos uma chave aqui. Pra gente encontrar uma chave aqui, a gente já vai saber. A única chave que vai estar aqui é a chave de bronze. Essa magia pode localizar um objeto específico conhecido por você. Vamos esquente. Desde que você tenha visto isso tenha visto perto, até 3 metros, não, 30 feet. 2 quilômetros. 9 metros, é. Até 9 metros de distância, pelo menos uma vez. Alternativamente, a magia pode localizar um objeto mais próximo de um tipo particular. Como um certo tipo de aparelho, de joia, móvel, ferramenta ou arma. Eu acho que só uma chave. Se você descrever chave de bronze, qualquer chave de bronze que tiver nas proximidades, vai aparecer no radar. Mas tem tanta chave de bronze por aqui? É que aqui tem um monte de bronze, né? Então, tipo, bota a chave. Eu tô falando chave de bronze, não só bronze. Não só chave. Nós temos dois filtros aí. No local que nossa, é só. A gente vai misturar as duas num potinho e foda-se? Pode ser. Acho que isso não é uma boa ideia. As duas são ruins, vai. Pelo menos talvez isso fique bom. Vocês querem arriscar? Vai arriscar. Isso vai dar uma merda. Então eu vou fazer essa magia aí, amor. Escreva exatamente, em minúsculos detalhes, o que você está procurando com eu ela. Eu estou procurando a chave de bronze que abre a porta de... Evita de bronze, talvez. É, imagina que precisa de bronze. Cadê a tampa? Uma aparece, chave de bronze, tá ali, pode ver, cara. Aparece na sua mente uma mensagem assim: Error 404. Não localizado. A própria consciência pesará. Por que eu disse isso? É porque acho que é por causa da Terra, eu acho. É a descrição do plano elemental da Terra. Ah, é? É. Ok, então não é uma dica. Eu vou descrever dessa forma. Era uma dica. Pra saber que era o plano elemental da Terra. É. Mas não é uma dica porque não vai falar onde tá a chave. Não, a chave tava aí. Mas se vocês foram acordar a Terra... Não foi opcional. Foi sim. Pois eu não perfeito aquela ação. I'm sorry. Não, me peço desculpas, eu adorei. Cadê? Vamos pegar potinhos? Pega lá na minha gaveta, meu bem. Pega pra todo mundo já, por favor. Nossa, que decepção. Não é as melhores coisas, eu falei que não, decepção é você pôr a pipoca na boca achando que é salgado e é doce. Decepção pra um, felicidade. Nossa, que bagulho bizarro. Bom, essa magia aí, amor, tá com ela aberta ainda ou não? Não, fechei. Mas deixa eu pegar aqui no meu celular então, pode deixar. É uma competição. São 10 minutos, 30 metros, 300 metros, né? Como 300 metros? Um objeto que seja até 300 metros de você. 1000 feet, sim. 300 metros? É. É que eu quero aumentar isso. Usa runa, da terra. Para que eu não quero usar runa da terra. Vamos usar runa, a gente estraga mais ainda o rolê. Toma isso aqui que você vai querer usar as runas da terra. Por que será que cada um PT, né? Tem nada, eu ia fazer chevette, isso aí nem deu tempo. Você não vomitou azul? Eu não tomei isso aí. Perdeu uma chance, né? Perdi. É tomou só a aguinha e todo o resto. Tomei, acho que meia garrafa de vodka. Caramba. De barriga vazia. De barriga vazia. Que ideia boa. Garoteou. Sempre bebi água. Garoteou. Não tomava nada, eu esqueci de comer porque eu tava na churrasqueira. Não, só bebi água. Não. Porra! Não. É a churrasqueira que não come. Ela quebrou todas as regras do multiverso. Mas é porque eu tava sozinha. Tá na churrasqueira e não comeu nada. Ninguém me trouxe nada pra pagar a churrasqueira. Aí eu fiquei na correria, tipo, tira as coisas antes de queimar, fica, dá pras pessoas, aí não deu tempo. Tira as coisas de queimar, antes de queimar, pica, dá pras pessoas. Bebe um pouquinho. É pra ser a churrasqueira. Tira as coisas antes de queimar. Acho que ela daqui, botava... pica, pica, pica. Ela botava um pouquinho na churrasqueira e virava o resto, né? Bem isso. Bom, e aí? Oi! Esses copos todos que estão em cima da mesa é do Jeff, tá? Tudo bem. Amor, na magia não tá descrito que nível energiza mais. Não. Aumenta. Se eu te der um ponteiro que eu posso fazer isso? Pode. Pode. Acho que não vai. Tá em 30. Vai pra 90, então. Oi? Tá em alcance médio. Vai pra alcance longo. Não, esse aqui é... Tem 300 metros? Vai pra 900 metros, então. Suplicou. Não é exponencial? É 300 a cada nível? É mais ou não? Não sei. Tô perguntando. Ah. É D&D, não é D20, não, meu bem. Ok. É, 300 por cada slot a mais que você gastar. O que vai dar então? Ela é terceira, não é? Uhum. Não, é segundo. Segundo? É pra nono? Uma dúvida, gente. Caraca. Quilômetro de 800 vai dar, né? 7 vezes 3. Essas chaves são as mesmas? Todo o reset do ciclo? Como assim? Toda vez tem um ciclo que repete, né? 2100 metros mais os 300. 2.100 mais 300? 7 vezes 300, 2.100. Eu vou começar a falar com mais 300, 2.400. 2,5 km. Tá bom. Repete, Ariel. Toda vez que acontece é um ciclo isso. Acorda uma entidade, o grupo vem, controla. Então a minha suspensão é a seguinte: as chaves elas são iguais, provavelmente, nesses ciclos. Vira pro Slytherin, Slytherin, tenta fazer um bardo, aquela aula de Legend Lore, de um ciclo passado. Ver se consegue ter uma lenda de como que é essa chave, um formato, uma descrição da chave de algum outro período, de algum outro ciclo. Alguém em algum ciclo fez uma descrição dessa chave. Entendeu? Essa que é a minha ideia. Só que eu acho que só ele consegue fazer isso, né? Ele pega e fala pra você, mas eu precisaria tocar e cantar, mas eu não consigo em forma de elemental aqui. Meu alaúde não funciona. Vira percussionista. Toca tambor. Toca pedra. Toca pedra. Para uma bateria de terra e toca pedra. Tá. Bom. Vocês vão fazer o locate objeto ou vai fazer um negócio de celeirinho? Eu vou fazer um negócio de celeirinho, só que o Miguel vai fazer, já sabia. O outro Guilherme vai fazer, não vai fazer nesse plano. E eu vou tentar me conectar com todos os elfos do meu plano e com isso tentar conectar com os outros elfos de outros. Entendeu? Tentar me conectar com a consciência dos outros elfos de outros planos. Pra ver se tem algum conhecimento élfico disso, de algum ciclo, de como que é essa chave. Pode ser que você ganhe em Odishan Terra. Conectar a elfarada toda. O quê? Conectar a elfarada toda. O que é isso? Vai fazer uma farofa? Eu falo. Vocês conseguem se conectar com todos os elfos, lembra? Aham. Uhum. Você vai treinando isso em Faeron? Sim. Agora eu vou tentar expandir pra todos os elfos, ponto. E em busca dessa informação. É complicado isso. Com certeza, não vai ser fácil. Mas dá pra fazer utilizando runas. Como os elfos eles são espíritos da terra. Aí, que fusão, ainda quer que a gente usa na terra aí, ó. Aí quer fuder nós. Não tem problema, Jeff. Qual runa tem que usar? Da terra. Não tem problema que eu falei que usar no meu plano. Eu falei que ontem grau que tá fazendo isso. Tocando nos elfinhos e tudo. O que eu jogo? Legend Lore não joga nada. É automático. Agora deixa eu pensar. Ah, Jeff, vou fazer o seguinte, eu tô juntando o Legend Lore com a Runa da Mente. A gente tem que ligar com a Runa da Mente. Aí eu entro na Runa da Mente de cada elfinho, né? Sabe alguma coisa disso aqui? Não sabe. Pega esse trecho aqui e dá um Ctrl F nas mentes dos elfos. Alguém viu essa porra. deixa eu pensar. Mas se a gente tivesse tocado dessa descrição, tivesse direto quando a gente, pro plano da Terra, ia ser bom, né? Ou não, a gente ia ter que passar por tudo aquilo. Se chegar no plano da Terra, a gente vai ter que passar o painel. Vocês iam ser num ponto aleatório do plano da Terra, longe da runa. Da chave. Dessa forma, vocês saíram na cara da chave. Porém, aqui só mais que... é isso. Tem que ficar aqui antes, né? Vocês deram uma mexidinha na terra ali. A chave é um doce. Deram uma revolvida na terra, uma rastelada. Uma, você fala? Tá sendo modesto falar uma, né? Na próxima, sem uma doar, então. Mas é um chefe. Ou vamos direto pro final já. Pra facilitar o problema, porque... Se mexer a chave, fodeu. Que bom que eu não coloquei nada do plano do fogo aí, né? Já acordaram o fogo também. Eu acordar todo dia o fogo. Eu acordar toda hora. Bom, o que tá punhetando o dado aí? Você vai rolar pipoca? Eu tô vendo que você joga alguma coisa. Vou rolar um teste de cumilância. Vou falar um teste de cumilança. Tá. Legend Lore na chave. Alguém vai jogar um D100. Existem 10% de chance de alguém ter descrito essa chave. Só 10? Só. É um negócio extremamente raro. Se tiver que fazer um maior rolê em sigil, você que fala que você acha que você vai ver. Pra encontrar algumas míseras informações. Ficaram um ano e meio de campanha remota pra conseguir alguma coisinha lá. Tá bem difícil. 96 você passa ou de 0 a 10 você passa? 96, 0 a 10, de 20 a 30. Vocês dados vão vir valor alto, baixo? Vocês querem utilizar a técnica de concentração de mojo nas rolagens de dado? Eu vou imprimir a matériazinha pra vocês. Tem uma técnica de mojo que você rola o dado, ao mesmo tempo que um companheiro seu rola os dados também. Pra ele puxar os números que você não quer tirar no seu. Essa técnica funciona melhor se os dados trombarem durante o processo. Tem uma matéria de umas 10 páginas no Dragon Brasil explicando essas técnicas de rolagem. De 61 a 70. Ok, de 61 a 70 a gente passa. Ok. Bem específico, hein, parceiro? Ah, 15! Quase! Eu achei que você tiver mais alto. Quer vir? Quer vir? A terra puxou. Demogorgon te pegou. Qual que é o valor? 100. Tirou 100. Sim. Caralho! Caralho! Eu também ia falhar. É, o Legend Lore não deu certo. Herói pra rerolar? Somente uma vez. Ok. Rola aí, eu gasto um. Mas, Jeff, eu tô vendo que tá difícil. Ganhei um. Não. Não, é meu, sai, sai. Jeff, eu tô vendo que tá difícil, então vou colocar também a runa da velocidade. Pra alterar o tempo que eu tô parando em cada mente pra tentar prestar atenção em cada mente, só, tipo, sem perder o tempo, né? Tô tentando mudar a velocidade que eu tô olhando cada. Tô desacelerando o tempo enquanto eu faço isso pra tentar gastar mais tempo em cada elfo. Ver se aumenta um pouquinho essa chance. Faz assim, ó. Faz assim, ó. Usa a conexão com a Toffin, porque a Toffin viu outros multiversos. Onde isso pode também ser descrito em outros mundos. Pra aumentar nossas chances de alguém ter esbarrado com esse conhecimento. Ok. Meu, tá, moça lá. Esqueci o nome que você fez lá, o Sorto Sharp. Tata, eu não li elfos em qualquer mundo que os elfos estejam. Bom, não, tem que ser outro plano. Inspiração pra vocês dois, porque eles vão ir embora. É interessante. Já toca agora, tá, hein? É, a Toca viu bastante coisa quando ela foi na paternidade. Então, é verdade, ela viu tudo que a eternidade já viu, então a Toph tem na mente dela. Toph, filha da puta. Por isso que ela tá. Dá um beijo nessa menina. Ah, hoje ela não tá com nós. Há um tempo ela não tá com nós. Tô jogando. E mandou ela morrer. Gastou o ponto herói? Uhum. Então vocês vão rerolar o teste. Eu gastei o ponto herói pra mim. É, eu quero que você gastou. Porque todo mundo já usou um ponto herói. É. E aí a gente vai incluir a Toph nisso aí. Porque ela tá ligada com a alma de todo mundo. Tá coisa do lado da alma. Ela já viu tudo. Tá bom. Já fez essas tudo com a segunda eternidade. Um vislumbre. Um vislumbre. Esse vislumbre pode estar a chave. Esse vislumbre pode estar a chave. Ela não viu tudo. Se ela tivesse visto tudo, ela teria virado igual a menina gata. É. Um vislumbre. Nesse vislumbre pode ser que esteja. Eu acho que o desenho nesse caso vai ser melhor. E aí sim. Ela teve o conhecimento, contato com todas as mentes das almas no Jarro das Almas. Também, verdade! Se alguém no Jarro das Almas viu. A Toph viu. Ah, tá, falou bom então aí agora. Sim, a Toph viu. Fala uma faixa aí de 0,6. Pera, pera que vai aumentar nossa porcentagem. 10% é normal. É. Ajuda da Toph com que ela viu da eternidade, mais 10. Sim. Ajuda do Jarro das Almas. Esse jarro tá foda, hein? Culpa sua, rapaz. Eu não esperava que fosse chegar nisso quando você bolou esse histórico lá atrás, né? Mais 10 pelo... Então temos 30, né? Ajuda do fala jornal. Uma faixa de 15, 30% de chance de conseguir. Ok. Fala uma faixa de 15 aí, fala uma faixa de 15. Não, mas faz ser junto. Eu vou aí agora. De ser acertado. Dá na mesma. Vocês têm 30% de chance de conseguir. Não, você falou pra mim agora do jogo das almas. 6, a chance que é mesmo. Quando você criou o histórico lá atrás do personagem... A gente nem jogava essa campanha ainda. Você reciclou. Você não imaginava que fosse chegar nisso, né? A intenção não era nem essa daí. Eu já imaginava tudo, tá? Pô, mas pega de... 40, 60. 40, 50. São 30%? É, cada um vai jogar boa. Um D100 e escolher uma faixa de 10 pontos. Eu vou de 20 a 30, já. Opa! Caralho! Quanto você tirou? 30. Ah, fila da puta! A gente já é 30. Se todo mundo passar. 30. Não, é de 70 a 100. Não, não, não, é 10%. 10%. É. Eu perguntei, 30, ele é 30. Não, 30 dividido em 3. É 10 pra cada um. Quanto é o seu então? Pega de 1 alguma coisa até 0 alguma coisa. 51 a 60, 61 a 70, 91 a 100. Pode ir rolando. Peraí, foi justo a dezena que eu acho que de 40 30, a 50. Pra confirmar. Quanto? De 40 a 50. 40 a 50, né? Ai! 61. Eu roubo por 10. É, acontece. De 61 a 70. Aí vem 50 lá. De 13. 13. Confirma. Ó. Os dados do Leone aqui não vem, mano. Trintinha. Perfeito, Ariel. Pô, pelo menos um foi. Muito bom. Caramba. Eu precisava vir dele. Quando vocês chamam a Toph pra parada. Ela ajuda você, Griel. Conectando sua mente com a dela e fazendo com que você tenha contato com as mentes, não só dos elfos que existem no multiverso, agora que não tá valendo, mas dos elfos que já existiram na existência anterior, quando o Jarro das Almas foi criado e que a Toph encaminhou para os diversos planos divinos. E aí você tem um vislumbre procurando nas mentes de todos esses elfos informações sobre o objeto que vocês precisam localizar. E você consegue. Vimos a chave. Você vê uma imagem na sua mente, a qual você vai descrevendo pra Sierra imediatamente. Nada, vou vendo na mente dele. Exato, isso que eu falar, vejo junto, vendo na mente. Tá todo mundo conectado. Você compartilha a tela. Compartilha a tela. Virou Google Meet essa runa da mente agora, né? É. Ué. Não. Aí pra isso. Eu compartilho a aba, tá? Fique claro. Compartilho a aba. Só a aba. As pornografias você deixou de fora, é, né? É, só. Boa. Pulou janela, eu pulo demais. Muito. Com vocês. Tem essa imagem dessa chave nas suas mentes? O que vocês veem? É uma chave de bronze. Comum. Comum, mas ordinária. Comum meio esverdeada. Tipo a cor dos dados assim. O bronze, quando ele vai oxidando, fica meio esverdeadinho. Uma chave ordinária. Comum. Como qualquer outra chave de bronze. Exceto por dois detalhes. Primeiro. Ela abre a porta de bronze. Ela abre a porta de bronze. Ela põe o metal de terra. Essa é a única chave aqui. Segundo. O segredo dessa chave, ele é tão intrincadamente construído, que eu não consegui hackear. De tal forma que nenhum chaveiro do multiverso, nem o chaveiro da Matrix, vocês não sabem o que é isso. Embora a Toph esteja sussurrando isso no ouvido de vocês, talvez influenciada pelo mundo, nem mesmo o chaveiro da Matrix conseguiria copiar aquela chave. Legal. Agora eu vou chamar o segredo da chave. É não remover a terra. Ele não possui. É não acordar a terra. É não remover a terra. Não remover a terra. Ele não possui dentes comuns, dentes normais. Cada um daqueles dentes, em vez dela ter dois ou três, como vocês estão acostumados a ver, ela deve ter uns 500 dentinhos ali, formando seu segredo. Cada um daqueles dentes, quando vocês focam na chave, vocês têm até uma contura, é como se cada um daqueles dentes fosse um portal dimensional, ou mais, talvez um universo inteiro contido naquele espaço diminuto. E que quando vocês olham para cada dente, é como se vocês olhassem para o céu numa noite de céu claro. Ok. Agora nós temos uma boa descrição dela, né? Agora um locate object aí. É, agora eu vou dar um locate object aí nessa imagem que eu vi. Você vai rolar. Vou rolar? Ok, o que eu vou rolar? Pra gente saber se tá no alcance da sua magia ou não. Tá! Não! Tá! Não! Eu poderia simplesmente ter falado assim, ia ser bem da hora, né? Você faz um locate object, mas não acha porque ela tá fora do alcance. Que problema, é 10 minutos, eu vou andando. Ia ser bem cuzão, né? Chega, acabou. Ah, eu ia falar pra você comer a minha que eu não quero. Por quê? Tá ruim? Não, tá sem. Cansou de mastigar. É. O que eu vou rolar pro Pinho? Tô pensando. No site, o teste de sorte, eu sou sortudo. Eu tenho luck. Mas é uma maneira de definir essa distância aleatoriamente. Poderia ser uma porcentagem, mas a porcentagem de uma distância infinita é infinita. Então não rola. Pega onde ela tava, mais ou menos enquanto o revólver de terra teria jogado ela longe, pega um dado e rola. Pra ver se ela estaria mais ou menos do que 2 km/100. É justamente isso que eu tô tentando descobrir como fazer. Então. Tem criatura nesse plano? Não sei. Deve ter. O plano elemental da. Deve ter um monte de elemental de terra. É. Se eu virar um Shorn, será que eu consigo achar? Eu vi tipo. A gente prevê. Então, o Shorn acha essas coisas, não? Tipo, pedras preciosas. Ele come joias. Então, ele não tem um localizar joias? Bronze é joia? Sei lá, um metal precioso. Você tem um colar de bronze? Não. Um anel de bronze? Um anel acho que eu tenho. Tem alguma coisa, Dog? Carinho. Do Jeff. É que a pipoca do Jeff. Joga um D20. Um só? Um só. 7. 7. Ok. Então você vai rolar um D8. O número que sai no D8 é a quantidade de quilômetros que isso aí vai estar distante de vocês. Nossa. Meu Deus, não sei. Pirão, só pra você ver. Joga no meio do lado. Ah, não tem escudo. Não tem necessidade. E se der um número acima de 2, você vai saber que está fora do seu alcance. 6. Tá fora. Ela vai ter que se mover pra... Você faz. Pra qual direção que ele tá? 6 km dali. Vai cada um pra um canto e já era. É o único jeito que a gente tem. Mas só eu tenho a magia, né? Bom, você faz a magia, Siri. Tenta encontrar a chave. Não consegue sentir a presença dela. Aquele cutucar na sua mente não surge dessa vez. A gente vai ter que andar. Então você sabe que ela tá além do alcance ou ela é indetectável por magia. Bem, eu tenho 10 minutos pra ficar com ela ativa. Não sei se quando eu aumentei pra meu nível, aumentou a duração também. 3 dias aumentou. Mas seu ponto heróico? Aumentou. Então a gente vai ter um tempo pra gente andar. Que direção que é? Bora. A gente não sabe que direção que é. Muito pra uma hora. Uma hora? Ok. Quer ir pra que lado primeiro? Sei lá, pra baixo? Eu acho que é pra onde as coisas vão quando você revolve a terra. Pra baixo. Tá, que dado que eu poderia rolar pra definir aleatoriamente a direção, considerando 1, 2, 3, 1, D8 aqui, 1, D8 pra cima e 1, D8 pra baixo também. Rola primeiro. Ok, já sei. Entendi. Deixa eu falar. Primeira direção, depois pra cima ou pra lá. É, eu ia falar o contrário, mas tudo bem. Joga um D26. Malu! Um D26 dá, né? D26 dá. Pode ser um D24, a gente não tem D24. Eu acho que o D26 tá certinho aqui, ó. 9 camadas embaixo, 9 em cima. Ele tá no centro, tem mais 8 quadradinhos, é 28 então, você. É, então teria que ser um D30. Tem que ser um D30 e menos 2. Não, D30 que não era 29,30. Aí vai dar a direção. Só tem que estabelecer onde começa a contar. Vou fazer duas rolagens separadas. Eu não faço. 3, né? É. Você tem 3 sentidos direção possíveis. Quer que você tem 3 rolagens? Tinha que ser pra cima, pra baixo. Deixa eu ver essa. Ah, não tem, amor. Eu esqueci. Tipo, eu esqueci não. A mulher não quis comprar o negócio. Vem aqui. O sabão? De pôr sabão. O sabão tem que até uma pia, pega o sabão, volta até a outra. Vocês são ridículos. É pra emagrecer, já. Nós somos explosivos. Hã? O Maria falou que pra emagrecer. Tá funcionando ou não com a sua magrita? É, dando 2 passos pra catar sabão, vou emagrecer. Mais do que se fosse 0 passos. Mais do que se não desse passos. Talvez não tanto quanto você gostaria, mas... É. Bom, vou rolar aqui escondido. É prazo, né? Aquela emagrecimento. E vocês jamais saberão. Saberão sim, porque eu vou anotar aqui os valores. E se desarrolla do tempo pra voltar? Fazer deixar voltar até aqui. Olha, eu vou falar pra você que é muito perspicaz, Ariel. Muito perspicaz da sua parte. Só que eu acho que a gente tem que usar um nível bem alto, sabe? Isso que dá um pouco. Faz tanto tempo que a Terra acordou? Não? Não. Então acho que resolve, hein? Quanto faz... tempo faz que a gente tá aqui? Não. Quanto tempo faz que a gente acordou? Que a gente tentou pegar da grande mãe? A Runa. Vamos ver. Eu tenho time. 35. 35 puro dá 1,5 minuto. Deixa eu ver quanto tempo a gente tá aí. Eu acho que a gente teria que voltar pelo menos. Quanto tempo faz que a gente tava lá na caverna, amor? Eu tenho 41, tá? O que foi? Quanto tempo faz que a gente tava lá na caverna? 20 minutos. Mais ou menos uma meia hora que vocês saíram no tempo do, da sexta camada. Mais ou menos uma meia hora que você saiu. Ah, não, que a gente tá aqui. É, tá no plano da pista. Isso. Mas que a gente saiu da, da caverna lá onde tava seguro. Antes da queda. Foi na queda do Arruna? Foi antes da queda. Ixi, aí, quanto vai lá já? Eu acho que vai ser no mínimo uma hora. Se o último usar o Arruna do primor, nem eu sei. Alguém contou esse tempo? Aí, tem não foi uma pergunta disso. Difícil, né, Jeff? Pô. A gente tem a Runa do Tempo, a gente tem um mínimo de noção, né? Tipo, quanto tempo se passou. A Runa do Tempo, vocês têm um. Um relógio. Olhar pro relógio é uma ação. Mas a gente consegue estimar, mais ou menos. Uma estimativa, não quero exato. Tá, eu quero só saber se é atingível a gente voltar a chave no tempo. Mais ou menos umas 5 horas. Já 51, teste. Hum? Não, não sei, não sei. Deixa o pai. Não, vocês ficaram um tempo pra caramba rodando ali. Pera lá, deixa eu tentar então. Vocês ficaram um dia pelo menos andando, perambulando um por dia? Tudo. Sim. Vocês ficaram rodando tempo ali de monte. Ô Jeff, eu vou encarnar ali o Doutor Estranho. Puxar, fazer a ronda do tempo assim da minha mão e começar a cortar. Vou jogar. Falta aqui. Só a chave. É, até aparecer a chave, mas eu tô jogando, tô aqui por base e vou. Então, se for um dia, você tem que tirar 55, ali, ó. Eu sei. Mas eu tenho 41 aqui de bônus. Não, eu sei, tirar um vintão aí. Não. Já melhora a paca. 14. É, 14. 14 passa. Né? 14 em 3 abos dá pra tirar. Dá, dá. É pra dar. Espero que funcione. Ó, se você quiser voltar até ela ficar 2,1 km, a gente consegue chegar nela. Deixa eu colocar aí no chão, não, Ariel, porque a cachorra vai comer essa vaca em cima da pista. Vai comer uma vaca? É. Obrigado, meu amor. E aí? Vou voltar o pé. Como é que faz? Tá acima do meu limite, tem que jogar. Joga um D20. Beleza. Jogar um D20, somar o que você tem na ficha de bônus e ver quanto dá. Inspiração pra jogar um D20 a mais. E vou... Logo que eu posso jogar usar depois. Então, né? Olha o Lucky vindo aí! Opa! Veio um e dois. Aí com o Lucky veio um 15 aqui, que é o que é necessário. 15. Nível 56, Jeff. Dá pra fazer. Dois dias. Então eu vou ir voltando até aparecer essa galera ali. Vamos ver se dá certo. Chave. Aí eu passo no Shorn juntos. Vocês ainda estão parados no local, certo? Sim. Não saíram no local. Beleza. Isso foi uma coisa boa da gente ter feito. Beleza. Pelo jeito. Você se concentra, puxa a runa, forma aquele disquinho, como se fosse o relógio em espiral do Dr. Who. E aí você começa a girar ao contrário, ali se concentrando. Primeiro, você tem que fazer uma concentração muito grande para puxar o poder nesse grau de magnitude da runa do tempo. Uhum. Você consegue e vai puxando, vai girando e você percebe o tempo voltando. Vocês percebem o tempo voltando. Segundo, uma dor lancinante fica mais ainda aguda no seu peito. Tá brilhando a pedra? Não sei, tá brilhando a pedra no peito dele? A runa da velocidade brilhando muito forte. É porque eu não sei. E que... ferindo o Griel. Você quer atirar, parceiro? Não sei se você não passa, não. Da grande mãe foi. É só puxar, pelo que eu sei. Da grande mãe não foi engastada pelo Ngaka. É isso que eu ia falar. E olha, eu acho que sim. Ou talvez tenha sido. Se quiser, a gente tira. Doendo, Griel. Doendo. Obrigando você a realizar uma salvaguarda de concentração. A mesma dificuldade. Ok. Concentração agora. Usar a presa extraordinária. Ok. Não passa, né, parceiro? É bom, tudo garantir, né? Beleza, passei, então tem mais 30 aí. Amor, mas dá pra tentar tirar a pedra dele, não dá? Tentar, vocês podem tentar qualquer coisa. Afinal, é RPG e não videogame. Nem xadrez. A gente viu a runa sendo incrustada nele. Sim. Não. Como não? Não viram. A gente não viu. Ninguém viu? Não. Ele foi lá no negócio do Ungaku, falou com o Ungaku. O Gugu é muito maluco. O aniversário de Natal está chegando. Tem uma velinha aqui. Um bolinho de aniversário. Aí eu puxei pra ver. O aniversário de Natal está chegando. Quanto? 56. Dois dias sem andado. É, então ainda tem o. 56. Então tem mais 16, é de bônus, passei. Passou? Passei. Ok. A dor vai ficando mais forte, você não perde a concentração. E aí você vai indo, indo, indo. Surge uma imagem na sua frente, assim. Você para, volta ao contrário e surge a imagem da chave de bronze diante de vocês. Para o runa do tempo aí, pelo amor de Deus, já chegou. Você quebra a concentração no negócio do tempo? Você quebra o poder? Ou você mantém o poder ativo? Eu consigo pegar a chave e desativar o poder? Você pode tentar. Vou tentar. Você faz assim e não pega a chave. É apenas uma imagem dela. A chave de fato não está ali. É só o ISO, gente. Eu faço, não, faço assim, é ó. Só o ISO. Eu falo assim, ó. Deixa a imagem ir voltando até a chave que a gente vai seguindo pra chegar até onde a chave tá. Então continua voltando. Porque a imagem veio vindo, não veio? Ou ela só apareceu? Vamos lá. O que a gente viu? Ela vai voltar até o ponto que a chave tá. É, porque sei, agora, se a chave tá passando pela gente e aí, tipo, a chave tá um pouco mais à frente, é só a gente seguir a imagem. Só a gente seguir a imagem. Olha a nossa estrela guia aí, ó. É a nossa estrela guia. É o milagre de Natal, ó. Olha lá. Milagre da Saturnália. Saturnália. Eu vou ter que andar assim, ó. Vira a mãozinha. Mas resolve, né? Não, a chave ela não vem caminhando. Porque você focou somente na chave. Se tivesse voltado o tempo pra tudo, aí sim. E por que veio só a imagem? Por que não veio a chave? Porque não deve dar pra puxar ela. Se não, né? Qualquer zero ela. Ah, ele marrou não, tem chaves, uma roda, que legal. Mas a gente consegue ver. Você teria feito isso! Pera, mas Jeff, a gente conseguiu ver. Consegue ver a direção que veio. Gente, consegue ver de. Isso é a chave. Não. Tiver ido, não dá pra ver nem direção. Não dá pra ver a direção. Nossa, ela simplesmente surge ali. Com o elemental da terra. Aí desaparece o seu opa, volta um pouquinho, ela surge. Tá nele, fica ali, fica ali, estática, aquela imagem, como se fosse um holograma. Sim. Ela tá nele. Mas tu falou, tipo assim, com a consciência mesmo? É. Não dá pra ver nada ao redor, só dá pra ver a chave. Ao redor continua normal, como tava antes. Mas na consciência. Dá pra ver ela vindo de algum canto? Não. Ela simplesmente surge ali. Tá. Quanto tempo se passou? Como se fosse um holograma mesmo. Quanto tempo se passou entre. Quanto tempo tive que voltar pra aparecer a imagem? Como é que é? Não entendi. Quanto tempo eu tive que voltar até aparecer a imagem da chave? X. Foi um dia. X. É, dois dias, pronto. Dois dias é o teste exato dele. Dá pra dizer que é um dia, porque eu um dia e 23 horas. Um dia e. Um de 12 horas. Quer tirar isso do peito primeiro? Um dia e duas horas. 26 horas, Grião. Acho que. Não dá nem pra onde veio. Grião, ó, você tá lá. Tenta pegar assim e não consegue. A dor tá castigando você enormemente. Enormemente. Parei a concentração. Parou a concentração. Quando o Grial para a concentração, a chave desvanece a imagem. Okay. Vai embora. Mas vocês confirmam a imagem que vocês viram. É a imagem que vocês viram na mente. Okay. Tá? E aí você quebra a concentração, a imagem da chave desvanece. Desvanece, né? E aí a dor no seu peito alivia. Ainda tá doendo. Mas com menos intensidade agora. Não tive uma ideia. O quê? Só vai tomar um tempo, eu acho. Então vamos começar a andar. Eu conheci uma vez um mentor, ele fez um radar, um que chamou de radar de bolso. E quando ele apontava a direção, uma coisa que tava, sabe? Quando tava perto. Era bom. É, conhece essa cientista, né? Então, se fosse um isso, só que um seja moldado, a gente pode colocar o que quer buscar. Se eu vou criar o bagulho, eu posso fazer antes de eu pisar, né? Mas você pensaria no que você quer? Mental, é isso? Não, não. Pode ser, não sei. Pode ser mental, como pode ser? Que eu passei imagem. Sei lá, porque se você precisar de algo específico... Mental, é só ter tudo limite. Não. Eu digo assim, mas qualquer um poderia usar isso. Porque eu quero dizer, tipo, se eu pegar um negócio e desejar alguma coisa, ele vai me mostrar onde que é. É. Caralho. Então só você usa. Hã? Eu vou tentar criar isso. Pra mim. É. Mas pra você criar isso, vai ter que usar a runa da criação, certo? É. Sim. Gente, joga um teste de inteligência, todos vocês, dificuldade 30. Inteligência pura. Acho que ninguém fala assim, amor. Então, intuição, dificuldade 50. Ah! Eu falei que eu acho. Critei, 20. Gostei de inteligência. Mais um. Mais um. Eu 16. 19 mais. Quanto que é de baixo? Era 30. Então passa aí. Ah, aliás, inteligência? É, inteligência era 30. 50 era o outro, né? 50 era o outro. Então passei. Eu tenho mais 13. Eu não passei. Tenho 13, gente. Eu tenho 16, vai querer. Meu deu. 22. Ou então intuição, insight? É um insight. Aí é 50. Cadê a intuição? Inicialmente o sol tá borrado. Eu vou de intuição. Mas assim, a rodagem da Buma ainda me parece uma ótima ideia, porque eu vou ter que procurar outra chave depois. Sim, é uma ideia excelente. Uma ideia tão boa que você se toca. Mas que merda que eu tô falando? Eu já tenho isso. Tem? Tem. O quê? O espelho? Não, o radar da Buma. A gente tem essa porra? Sim. De quando a gente tem essa porra? Tá na frente de vocês. De vocês. O quê? De nós? Adeus. Você é o radar? Eu não tô. Será que o sol dói quanto mais perto a chave tiver? A runa do vento? Não. Pera não. Lá, vamos testar a teoria? Eu vou virando pra todas as 360, ver se alguma direção específica dói mais. É a única. Joga percepção, dificuldade 75 pra sentir uma variação tão sutil assim no nível de dor. De tão longe que a pedra está, que a runa mas está. É que eu acho que, como tá incrustada nele, a dor que ele sente vai aumentando, tipo, com quão perto ele tá da chave. Ó. Não, não precisa rolar o teste, ficou muito evidente. A imagem da chave apareceu, ele tava. Aaah! Ele quebrou a concentração. Ufa. Porra, ficou óbvio. Então as próprias runas vão mostrar onde tá a chave. Não. Ô, Jeff. Não, não é bem isso, é quase. Jeff. Uma jogada, uma atacada de gênio. Ô, Jeff. Um chutão, um golaço. E uma de cagada lá atrás. O Grilo passou. Passou? Uma coisa passou. Extraordinária. Olha, que incrível. Ele sentiu mesmo essa pequena coisa. Ok. Você tá aqui. Aí você se concentra pra sentir qualquer variação sutil na dor. Normal, normal. Eu viro escorpião e fico. Normal, normal. Ele muda veneno. Veneno perfurante. É só pra ter a picada. É a fábula da mas tartaruga. É mágico, e aí você para aqui, aí você sente assim. Arder um pouquinho mais. Aí você dá aquela curvada assim. Aí quando você dá aquela curvada assim com a dor nessa direção pra baixo, você sente a dor aumentar um pouquinho pra mais. Gente, é pra cá, ó. Então vamos. Você vai na frente. Aliás, pra cima. Pra dá cima? Aquela curvada pra baixo, assim, dá uma diminuidinha. Quando você respira aliviado, aí dói. Então vamos, pra cima então. Bora subir. 3, cima. Ok. Vamos lá então. Você na frente. Agora que você não conseguir mais suportar, você fala. Que de bacana, que legal, que divertido. Eu vou em segundo caso não, ele caia. Faz assim, aparelho. Ó, vamos indo até onde aparecer no meu radar. O que aparecer no meu radar, você para, porque a dor pode ficar excruciante pra você. E aí a gente pega a chave. Tá. Jeff, nesse caminho inteiro eu tô usando a ronda da compreensão, tentando entender o que pode fazer a interferência entre a runa física e a chave. Pra dois sentidos. Primeiro, pra eu conseguir replicar isso num sonar de verdade. E segundo, pra ver se eu consigo entender como que é essa ligação, talvez eu consiga entender como barrar essa ligação. Então eu tô tentando o caminho inteiro descobrir, pensar nesses dois sentidos. Tá. Eu não quero ficar sentindo uma dor fodida quando chegar perto toda vez. Tá jogando um teste de intuição, alguma coisa assim? Eu vou falar pra você que ou a gente vai tirar a runa. Simplesmente não, runa da compreensão. Eu vou usando a runa da compreensão enquanto a gente vai caminhando. Então rola um teste de runa da compreensão. A dificuldade eu é altíssima. Agora, então. 75. Gasta sua prova extraordinária assim, aí. Ó, vai. Não, Ariel, vai concentrando por um X de turno e depois você casta. Cada turno concentrando é mais 5 no teste. Mano. E aí, depois você tá querendo algum, tipo. Então, Jeff, eu vou. Quanto tempo? Vou com um bom tempo aí, porra. Não, bom tempo também não, senão você morre. Não, um bom tempo, uns 2 minutos. Ele tem uma segunda chance, tô indo 2 minutos. A cada turno é mais 5, né? É. Escolhe quantos mais 5 você quer e acabou. Exato, mais fácil. Jeff, eu vou esperar. Quanto você tem de segunda compreensão? Vamos lá. Eu vou esperar meia hora. Ou até chegar na pedra. Até chegar na chave. O valor que der. Ah, vai morrer. Resistência lendária, top. É que, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que é porque da última vez que eu concentrei, se você concentrar um X, é morte insta. Ué, mas não me engano. Resistência lendária não resiste qualquer coisa? É, outra coisa. Então não. Porque quando eu... Lembra quando a gente foi fazer a sopa? Como que é morte insta se não morreu, então? Porque era o dobro da constituição e faltava uma runa pra mim usar pra morrer insta. Tanto é que eu fiquei com 5 de exaustão. Eu já vou avisar, porque senão tu vai morrer. Tu concentrar por meia hora. Tem um nível que se vocês excederem, vocês são simplesmente obliterados. Ah, ok. Bom saber, não sabe. Então... Usar o poder. Então quanto? Absoluto, de forma absoluta. 75 CD. É absolutamente mortal. É 75 CD, parceiro. Por que você quer 100? Não sei, pra eu compreender bem. Não, ó, quanto tempo da compreensão? Compreensão eu tenho 28. 28, menos 75. 75 dá 47. Menos 25 daria 50. 47. Então menos 2. Então. Vamos supor que você vai tirar uns 10 no dado. Certo? Nossa. Faz o X de turno só pra dar esse restante. Então. Não dá pra nem jogar o dado só no segundo turno? Esperar esse tempo? Não. Não? Não, porque eu quero que tenha uma chance de falha. Pra você fazer de novo ganhar mais exaustão. Então vamos lá, então. Tem uma mata aqui não. Valor médio 10, então 65. Um gato no telhado. Um minuto. Fica 10 turnos. 10 turnos vai dar 50. Mais o que você tem. Bom. Fica um minuto concentrando. Boa. Fica tudo bem. Tem aquele no telhado ali. Pomba. Acho que é a mina. Ou a lua. Lua! Tá fazendo aí, Obscate? Então uns tempo aí já, mais 50 ainda. Tem mais 50 de bônus? É, até chegando mais 50 aí do de tempo. Quanto? 10 turnos. 10 turnos. Um minuto. Um minuto você fica concentrado, pensando, meditando sobre isso. Pode descer, Luva. Vai. Abusar. Me deram um ponto heróico a mais, mas tudo bem. E aí você fica um minuto concentrado e rola seu teste. Runa de compreensão. 2. É só um luck, parceiro. Não, mas mesmo assim, dá 80, né? Ah, então tá show. 50 mais 28, mais 2, 80. Você fica concentrado. Vocês vão caminhando ali, em forma de elemental, pela terra toda, tá? E aí vocês vão andando, e aí você vai se concentrando, olhando para aquilo ali, pensando, meditando sobre aquela dor, o que pode estar causando isso. E aí você pensa em algumas coisas. Todos vocês têm runas. Inclusive runas que não existem. Runa da Fúria, Celerim, runa da Eletricidade. Nenhuma dessas runas está reagindo da forma que a sua está. A runa do Murin, o machado, está brilhando mais intensamente. Mas as runas que estão marcadas em seus corpos, nada aconteceu com elas. E aí você se pergunta... Será que a marca da runa não reage, mas a runa em si reage? E aí você pede para Ciere segurar a runa do primórdio. Ela disse que não tem a runa do primórdio, não sabe onde foi parar. Como sempre. Você segura a runa do primórdio? Ela pega a runa, porque você é uma druida. Ela segura a runa do primórdio. Ela segura a runa do primórdio. E não tá acontecendo nada com ela também. Tranquileba. Mas a runa que está engastada no seu corpo, encrustada, como se você fosse uma espada, uma coroa, e ela um adorno colocado em você, ela sim reage. E aí você compreende que inconscientemente, sem poder prever isso, ou talvez se ele tivesse previsto isso, você não. Quando você pediu para um Gaka forjar a runa da velocidade em você, você não podia imaginar que isso fosse acontecer. Talvez um Gaka soubesse. Isso você não tem como saber. Mas quando ele fez isso, ele transformou você num detector de chaves. Que bacana. Você é o radar por causa dessa característica. Talvez se a grande mãe tivesse entrado aí com a runa do primórdio na cabeça, talvez ela fosse capaz também de encontrar a chave de bronze, de cintila. Okay. Isso vocês também jamais saberão. Mas o que você sabe é que, por conta dessa característica de você ter uma runa unida ao seu corpo, a pedra, não uma marca dela, isso causa uma reação que lhe inflige dor, mas ao mesmo tempo permite você saber que você está próximo da chave de bronze. E provavelmente, consequentemente, de outras chaves também. E eu consegui pensar algum jeito de bloquear essa dor? Não. Somente removendo a runa. Bacana. Fica com ela até a gente pegar as três só, vai que a gente não acha. Mas você sabe que pra bloquear a localização e impedir que outras pessoas tenham um radar de runa, você não precisa fazer nada. Porque isso acontece com você. A não ser que mais alguém tenha uma runa incrustada no corpo. Alguém que vocês ainda não conheçam. E aí isso possa acontecer com essa pessoa também. Mas aí é só tacar o muro em cima da pessoa, bombar ele e falar, arranca. É. A gente pode fazer isso com o Briel também. Também. Pra tentar. Não, depois se você. Agora é tentar, né? Mas uma hora você vai ter que tirar. Porque a hora que a gente for usar ela na pedra, você vai ter que tirar. Alguém joga um D20. Eu faço assim na roda. 16. 16? Eu só encosto na roda de grupo. Ok. Vocês continuam avançando por essa rocha dura. Joga um D100. 96 e acima, acontece uma coisa. 69. Ok. Continua avançando por mais um tempo. Mais um D100. Mais um D20, desculpa. 12. O solo se modifica. Não, não se modifica não. Nossa, continua com rocha ainda. Rocha, rocha, rocha. Vocês vão indo pela rocha. Joga mais um D100. 4. Ok. Mais um D20. 11. Rocha sólida ainda. Mais um D100. 62. Bingo. Foram quantas rolagens? 3 já, né? Ok. Vocês andam durante meio desse maciço aí. Vocês andam durante cerca de 3 horas. A dor, ela fica muito forte, Griel. Tá? Muito, muito, muito, muito, muito forte mesmo. Mas é algo com o que você acaba se acostumando. Bom, a dor é assim. Você acaba se acostumando. A dor tá forte, incomoda ali, mas você consegue suportar. Você já suportou dores muito piores. Quando então... Vi Hã? Quando vi o Lenore. É. Então é algo que você consegue suportar e seguir adiante com isso. Vocês vão caminhando, caminhando, caminhando. Na terceira hora, joga mais um D20. 17. Joga de novo essa porra desse dado. Tá no limite. 11. Puta que pariu. Quer que eu rolo outro? Pode rolar outro. 12. Ok. Próximo a 13, certeza. Beleza. Vocês estão ainda em rocha sólida. Vocês caminham 3 horas na rocha sólida, transformados em pedra, até que chega um ponto, Grial, que seu peito arde tanto, tanto, tanto, tanto, que parece que vai explodir. E aí, quando você dá mais um passo, a dor some por completo. Explodiu. A dor some por completo. O machado do Murin apaga por completo. E se ele? Ah, eram 3 horas. Você repetiu a magia? É, imagina que depois eu vou repetindo, né? Você sente como se fosse uma marreta batendo na sua cabeça, apontando pra frente. Continuamos, galera. Muito. Vocês dão mais um passo e se chocam contra algo. Agora que eu senti errado. E eu esqueci de imprimir uma coisa muito importante. A chave. A chave! E o nosso cliente ia chegar lá. É. Tipo isso. Não, eu simplesmente esqueci de imprimir. Eu sabia, tem que imprimir alguma coisa, Saí de casa e não consegui lembrar. O que vocês vão fazer hoje, né? E não lembrei. Imprimi uma coisa, mas a outra não. Vocês se chocam contra algo. Não, ele imprimiu o elemental da terra. Vai se fuder agora. Foi. Ainda vai se fuder. Vocês se chocam contra algo. E aí vocês fazem o quê? Olha o que é esse algo, né? É. É a terra com bundinha. Né? É um elementalzinho. Então, vocês estão no meio da terra, assim, né? Terra por todos os lados. Como vocês vão olhar pra isso? Eu tô do seu... Só tá dormindo, se acordar aqui. Dá uma voltinha. Dá uma voltinha, encosta a cabecinha. Segundo, é. Chego mais perto. Certo. Você faz isso. E aí você vê. Pra seu desespero, ou pra sua alegria, você vê algo preso na rocha sólida que tá aguardando ali há um longo tempo pela chegada de vocês. É um inimigo, né? Isso depende do uso que você fizer da chave de bronze que tá diante de vocês. Sério? Sério. A gente tenta pegar, né? Bicho ataca. Você vai, estica a mão, toca a chave de bronze. Quando você toca a chave de bronze, o plano elemental da terra, ele se abre ao redor de vocês, formando uma caverna, um bolsão de 9 metros de raio. Vocês estão agora um bando de elementais de terra flutuando ao redor da chave de bronze que está segura nas mãos da Ciele. E aí você puxa e ela sai do seu local de repouso. Você sente essa chave na sua mão, ela é quente, como se fosse uma coisa viva, um ser vivo. E ao mesmo tempo ela emite algum tipo de vibração, como se fosse uma respiração, um gato ronronando. Não é uma chave comum. E aí quando você olha pra ela, a argola dela, onde você penduraria ela na chaveira, é toda intrincada, trabalhada, mas nada excepcional, diferente daquilo que uma outra pessoa, um ferreiro qualquer, faria. Mas quando você olha para aqueles dentes onde está o segredo da chave, você vislumbra o segredo do próprio universo naquilo. Que da hora. É como se você olhasse para o presente, para o passado, para o futuro e para todas as dimensões do tempo, do espaço, no mesmo instante. É uma visão maravilhosa e inigualável, que você jamais verá outra coisa igual, a não ser as outras duas chaves que estão por vir. Essa chave, quando você pega ela e traz ela para junto de você, você sente tudo isso e olha para a chave ela levita, gira, e aí ela gira nesse sentido, se afasta meio metro de você, sobe meio metro pra cima e aí ela desce rápido. Quando ela desce rápido, ela para. Ela desce rápido, ela para. E ela faz assim, no ar, diante de vocês, um pergaminho. E aí a chave vem até a sua direção e repousa novamente nas suas mãos. Ai, que legal. Pega o pergaminho, galera. Esse pergaminho tá aberto ali, diante de vocês, e tem uma mensagem pra vocês. Que eu vou ter que caçar aqui meu arquivo de Excel, que não está comigo. Que abrir por aqui. Era isso que eu tinha que eu esqueci. Tem que abrir o OneDrive, que está no produtividade. Não. Não? Posso mandar assim. Compartilhado por mim. Ok. Documentos. E não. Fiz caquinha. Arquivos. Ô, mosquitinhos chatos, gente. É, tá mesmo. Tá me picando tudo o pé. Devia ter passado a repelente. RPG. Vai ser rápido. Campanhas. D&DA? D&D 0, Jornada de Sangue. Roda do Tempo Planescape. Diagrama da Roda do Tempo. Bata no plano do Orna. Eu queria ter tido condições de comprar uma chave, fazer o pergaminho bonitinho, embrulhar e dar pra vocês. Mas não foi possível. Mas tudo bem. Baixar, deixa eu baixar esse arquivo aqui pra eu abrir ele pelo celular bonitinho e não dar rede. Abrir com Office. Agora vai, hein? Ah não, tá atualizando o Office. Sacanagem. Que aniversário do Natal, sai daqui. Cadê? Achei. Ah, agora eu consigo navegar pelo negócio. Vamos ver se consigo selecionar a célula inteira e copiá-la. Copiar aqui. Vamos ver se eu já consigo jogar no grupo pra vocês. Não, ele não copiou. Opa. Não copiou. Como é que eu vou selecionar agora? Ok. Lê pra gente, depois você manda. Peraí que tá pequenininho pra ler. Agora eu vou conseguir. Copiar. Ok. Mandei no grupo. A porta de bronze, que protege a energia viva e infinita, oculta está em lugar transitório, sobreposto ao mundo físico, onde a luz é odiada, aos pés da maior das figueiras, cercada por sombras, sombras e sombras. A gente ganhou algum atalho? Hã? Ele deu um atalho depois que a gente pegou? Como assim? Isso aqui é o quê? Vou pegar o quê? A gente tem que achar a porta? É, você achou que ia ser de mão beijada assim? Achei! Você é folgado, hein? Pera! Você é folgado, hein? Porta de bronze que protege a energia viva e infinita, oculta que está em lugar transitório. Se você pega esse pergaminho, né? É o mundo das sombras, não é? E aí lê. Todos leem o pergaminho, né? Sim. Quando você pega o pergaminho, depois que vocês leem tudo... Opa, peraí. E eu fico puta porque eu vou ter que achar a porta. Depois que vocês leem tudo... Eu achei que elas iam aparecer mais... E aí você pega o pergaminho... Nas suas mãos, o pergaminho ele se enrola sozinho e pula dentro da sua mochila. O pergaminho tem as mesmas características da chave. Ele parece vivo. Ok. Que legal. Tá? Com a diferença de que ele não tem calor. Ele não tem o que te lembra uma respiração ronronar. Uhum. Mas ele se move. Ele tá mais pra um objeto animado do que pra um ser vivo. A chave não. É como se ela fosse um ser vivo. Certo? Uhum. E aí imediatamente quando o pergaminho enrola, pula dentro da sua mochila... Diante de vocês surge um portal mágico. O que vocês fazem? Acho que a gente entra, né? A gente vai fazer um portal mágico. Se for o demônio, vamos abraçar. Outro? É. Não, mas dessa vez sem pacto. Então vamos abraçar o demônio, então. Hã? Acho ruim. Termos do pacto? É, um pouquinho. Não, tipo, no começo era bom, mas depois o cara foi abusando. É quase sempre assim, né? É. Demônio sempre quer mais. Atravessa então, Fofinho. Ok. Vocês atravessam o portal e saem num local familiar. Vocês saem diante de uma estátua de um cavalo imenso, gigantesco. Uou, a gente tá em Sigil! E vocês percebem que vocês estão em Sigil, a cidade das portas novamente. Sigil! Provavelmente a porta de bronze vai estar por aqui. Que nada, tá no plano das sombras. Olhem ao redor. E vocês veem que a cidade está normal, o seu comércio fluindo tranquilamente. Mas a cidade não tem nenhuma mudança que a gente fez, não? Ele deixou numa batalha. Mas não tinha explodido, não tinha. É por isso que eu tô perguntando. Não tinha morrido todo mundo? Vocês olham ao redor, nenhum sinal de tormento. Nenhum sinal de destruição. Nada. Mas vocês olham no cavalo e vocês veem as marcas da Toph. A assinatura que ela deixou na estátua do cavalo. Eu vou abrir meu pano e vou falar assim, galera, que era de Sigil, pode sair! Chegamos! Sigil tá bem, vida que segue! Alguém olha ao redor assim. Puta que pariu! Oh, Nas, esqueci de tu! Brutus! Vou tirar as pessoas dos tubinhos, tá, amor? Ok. Muito bom. Tô preocupado com a outra lá. Que outra? A moça que não enfrentou. Ah, demorador? É. Ah, não. Só não limitar ela. Tá. É o limitar nós, né? Uhum. Bom, vocês estão parados em Sigil. É. Deixando a galera sair do meu plano, viu, amigo? Deixando a galera sair do seu plano. É, voltar às vidas normais aí. Todo mundo retomando suas vidinhas. Ah, achei que eu nunca fosse usar isso. Oh, shit. Mas aqui está. Vocês estão na grande roda. Era pra eu ter usado isso quase 3 anos atrás, mas veio a pandemia e frustrou tudo. É o grande todos os nossos planos. É isso aí. Acho que eu tenho um monte ainda melhor. Sim, eu tenho, não. Onde que fica o cavalo mesmo, amor? Vixe. Onde que fica o cavalo? É. Boa pergunta, hein? Então eu vou fazer outra pergunta. Em que lugar de Sigil a gente tá? Diante do cavalo. Que é? Ali. Ali onde? Vou mostrar. Não é na perto do negócio do quartel? Eu não lembro. Cidade dos quartéis? Fala dos eruditos. O memorial, alguma coisa assim. Salão dos eventos, aqui é os sensitivos. Era perto, porque a batalha foi perto dos sensitivos, não foi? Foi perto do castelo. Era perto do grande ginásio, se não me engano. Foi o Salão dos Oradores. Tem um outro mapa que mostra o cavalo bonitinho. Eu acho que esse mapa não está. Tem um negócio estranho. Não sei se é isso. Que não, esse negócio estranho que você está vendo é isso aqui, ó. Ah, eu não sei o que. Esse pequeno. Ele está em alguma das fichas, eu acho. Vou caçar o. Se eu não me engano, era por aqui assim. Não, ele era por aqui assim. Não. Agora eu não sei se era desse lado ou se era desse lado. Ou era no armorial. Não, fundição. Não era perto da fundição, não. Eu acho rapidinho. Não, relaxa. Tranquilo. A gente tá em algum lugar em Sigil. Vocês estão em Sigil. Sigil! Vocês estão de volta na Sigil, finalmente. Sigil. E Sigil tá bonitinha. Perfeitinha. Mas por quê? Não era pra estar destruída? Rola um D10. Um só? Um só. Quando vocês estão ali, mas por que estamos em Sigil? Como estamos aqui? Como a cidade não está destruída? Era pra ela estar destruída? Quando você termina de fazer essa pergunta, Siri, as pessoas começam a correr desesperadamente. Assustadas. Temendo algo que se aproxima. A gente corre junto porque ele sabe que é a Dama da Dor. E aí vocês olham e vocês veem a Dama da Dor se aproximando, flutuando impávida, estoica, fiscalizando, olhando tudo ao seu redor. Vocês se escondem? Claro. Ok. Ela deve estar putaça com a gente ainda. Eu estaria. Por que será? Porque a gente mostrou grande poder aqui. O Celerinho, não sei, é um deus menor. Não sei se vai dar bom. Então, vamos esconder. Bom, vocês se escondem. A Dama da Dor passa, fiscalizando as pessoas com medo, olhando pra ela. Mentira, é na portaria, se não me engano. E caramba, eu não tenho mapa de sigil aqui no bagulho. Enfim, depois a gente vê onde que é esse cavalinho. Algumas pessoas cometem o erro de venerá-la, de se ajoelhar e orar pra ela. E ela passa por cima dessas pessoas, mutilando essas pessoas com suas adagas, como ela já fez tempos atrás, quando vocês passaram por aí antes. Onde é a maior figueira dele? Não é aqui não que tá o negócio. Ah, não? Não, é no Reino das Sombras que tá. Ah, eu trago as sombras. Ah, em outro plano. Mas em algum lugar aqui tem uma passagem pro Reino das Sombras. Com certeza. Sigil, a cidade das portas. Não, mas tem lá passagem onde, pra tudo. Onde a gente encontrou a Pentar, lá tem, na sede dos Candangos lá. A gente pegou a primeira pedra que tinha as inscrições, lá tem uma passagem pro Reino das Sombras. Aquele lugar que não gostava da gente? É. Tem pessoalzinho que vamos matar? É, muita gente aqui no Cid. Na dos. Como é que é? Os destruidores? É isso mesmo. Lá tem. Verdade, esqueci de trazer um livrinho do Planescape. Mas eu não sei, a gente tem que pegar primeiro todas as chaves e depois pegar a porta ou primeiro. Ou porta-chave. Ou chave, porta. Fica só chave, pelo porta. Google não fica melhor, Jeff? Pode ser. Põe aí, mapa de Sigil. Sigil Map. Ah, então ainda chegou a comentar alguma coisa ou não? As chaves não são importantes. O importante é aquilo que as portas guardam. Ah, porque as portas guardam a roda, é verdade! Então, mas a questão é se tem que achar as três chaves primeiro ou se é uma de cada vez. Essa é a grande questão. Tem que achar a roda. É, então a gente pegou a chave, pegou a porta, bora! Bora pra porta! Bora pra porta do inferno. E a porta tá atrás de uma dessas três, é isso? Cada uma dessas três portas tem um pedaço da roda. Entendi. Exato. Isso é magic number. Pois é. E aí, o que vocês vão fazer? Vamos pegar todas as chaves primeiro, então? Só tem uma chave de cada uma? Só porque tem uma chave de cada. Pensa comigo, a gente não sabe como é que acontece a gente, quando a gente pegar primeiro o fragmento da roda. Não, acho que talvez não seja uma boa ficar passando por aí com o fragmento na roda. Então acho que talvez pegar o fragmento seria que ser a última coisa. Não sei. Porque imagina a gente indo pro pão do metal do ar com a roda. Um termo da roda. Um pedacinho. Aí um pedacinho sai voando no furacãozinho e a gente se fode perto pra sempre. Caralho, mas a gente também ainda é tão burro, né? Ah, são. Não. Você quer que eu responda? Quer pegar primeiro todas as chaves? Eu, talvez seja uma boa, que a gente vai direto pelas três partes pra tentar já refazer o Paranauê, entendeu? Porque teoricamente essa aqui tá no plano das sombras. Sim. Essa porta. Porque a gente tava mais chegando pro plano do ar, né? Plano do ar? Já acho perigoso a gente levar a chave pra lá, imagina a gente levar o coisa, sacou? A roda. Um pedacinho da roda. Não é também um bando que Zé Bostola, né? Pra ter algum problema. Não, mas a questão é o seguinte: vai que tem a roda seja muito pesada, talvez ela. A gente não sabe como que ela é. É, a gente não sabe como que ela é. Vocês sabem? Não, mas a gente não sabe o tamanho dela, isso quer dizer. Não, a gente não sabe os efeitos que ela causa. Às vezes ela pode causar um cansaço, então carrega. Não, literalmente a gente não sabe. É, entendeu? Então, vai que quem tocou morreu, entendeu? A gente não, então assim. Vai ser cansaço e chicotada em quem carregar a roda, porque a roda é feita pra carregar as pessoas. Entendeu? Esse que é meu medo, não é alguém roubar. Eu acho que vem do roubar, mas o que isso vai fazer com a gente? Não tem nenhuma ideia do que pode fazer com a gente. Né? Os efeitos que ela causa. Então quem resolver o plano? As chaves, né? É, a gente pode ir tanto pra de prata quanto pra de ouro. Você quer fogo ou vento? Fogo, tá louco? A chave de ouro é fogo. Não, a chave de ouro tá no. Na. Mecano. Por que tá falando fogo aí na última linha? Fogo revelará atrás da qual porta a chave está. Você tem que botar o anel no fogo. Ou fogo no anel. Vai ter que usar fogo, é só isso. Tomar um pra de vento? Então, pode ser que aí na sequência, pra de prata, então. E tem que ir pro plano de Cajor, não é? Tem uma porta aqui de vida pra dar pra lá. É, com certeza. Eu tenho um mapa. E eu acho que deve ser mais de boa do que perguntar pro pessoal do que vem. Deixa eu ter uma passagem pro plano da sombra. O plano da sombra eu sei onde tem. Então, eu não preciso. Eu vou tirar o meu mapa, amor. Na verdade, você tem um mapa, você sabe onde fica a passagem pra cada plano. Vou abrir quase todos. Quase todos, né? E eu vou tentar ver onde é que tem uma passagem pro plano do vento. Tive uma ideia. Usou o Sijuats. Sijuap, sei lá. Pra ver se não tinha um negócio desse. Pra ver se o mago não fala. Tem o meu do Anig, então. O como é que é? O cara tomo? É, tomo cara? Tomo cara. Você viu? Você pensa, a pessoa fala, já faz algum hábito no caminho. Puta que pariu, virou o Waze agora. Virou o Waze. Gente, onde tá o portal do vetor? Vamos lá, vocês estão cansados, não estão? Eu tô cansadinho. Vocês querem tirar um momento pra descansar antes de ir pro plano do ar? Bora. Ah, bom a gente se recuperar dos exaustão que a gente tem. Dos machucados. Vamos lá pros sentidos então. Esperando o poder. Bora. Já que eu faço parte de lá, eu tenho um livre acesso. Fico mais tranquilo pra gente. Ok. A gente vai indo lá pros sentidos pra descansar. O pessoal tá cansado. Imagino que pode ser que o outro pessoal do grupo também esteja. Então a gente vai fazer um descanso. Um descanso, muito bom. Muito bom. Vocês rumam pro salão de eventos, a sede da guilda, da facção dos sensitivos. Quando vocês entram, vocês são muito bem recebidos. Como sempre o foram. E especialmente agora, porque um dos membros dos sensitivos está de volta, trazendo novas, inesperadas, inigualáveis sensações pro acervo do salão. Correto. Bom. A líder dos sensitivos, cujo nome não me recordo agora de cabeça, nem eu, saúda você com um belo e cordial sorriso. Eu também. Uma reverência se curvando diante de todos vocês. Eu falo mentalmente. E com toda a simpatia que ela exibiu todas as vezes que vocês estiveram ali, ela diz pra vocês: sejam novamente muito bem-vindos ao Salão dos Eventos. Eu também. Muito obrigado. Ao ser que você se apaixonou pela sala, sabe, pelo sentimento, nem olhei, hein? Deixa de fora a chave. Pelo amor de Deus. Sim, eu também sou tão idiota, né, Grião? Relaxa. Seu amigo os está aguardando. Elfo, né? Esqueci o nome dele também. Drake. Coloca a sensação de estar no controle. Qual aposento que foi reservado pra vocês? É o Drake, não é? Desmond, só que era com D. Eu peguei a sensação de estar lá no meio da terra. É. Né? Do entidade. É, eu vou cortar as sensações aí, menos a da chave, porque a da chave eu acho muito específica. Né? E passa informação demais a hora que você fala uma coisa, tipo, sensação de pegar uma chave do universo. É meio pesado, né? É. Então vamos deixar essa de fora. A prócer dos sensitivos, né? Ela ainda fala pra vocês: que bom que voltaram. Vou pedir pra que preparem uma refeição farta pra que vocês possam desfrutar enquanto descansam. Nós agradecemos muito. É um prazer. Vamos lá, faz tempo que eu não vejo o Desmond também. E se quiserem provar alguma sensação, Você tem... sintam-se à vontade. Verdade, eu tenho. Acho que você. Eu tenho uns 5 vouchers. É, você tem um voucher pra cada um ali. Aqui nesse lugar. Só não é de puteiro. eu acho que vou. Não chega as sensações que nós. Que nós enfrenta, mais sensação ainda. Vou entrar nesse quarto aí que a gente tá. Você não quer? Colocar meu corpo em stand-by 0,001% de sensações. O resto todo mundo mandar pro cara. Sei lá, mas. Deixar o corpo aí descansando, meditando. Ok. Vai comer alguém, né, cuzão? Ele é o rei de lá. É bom ser o rei. Ele é o Avatar. É bom. Olá, nobre irmão elfo. Eu sou o Avatar de Glórien, como você sabe. E. Silvão. Eu estou precisando do seu cu nesse momento. Para uma missão divina. O gozo vai ser divino. O gozo vai ser divino. Que beleza. Quando vocês abrem e entram no quarto, tá o Desmond lá. Cabisbaixo, batendo o pé. Desmond! Cara amigo! Ele não tinha morrido? Eu não sei, eu não lembro muita coisa. Não, ele não morreu. O que aconteceu lá na nossa última aventura aqui? Parece que não. Por onde diabos vocês andaram? A gente foi fazer umas missões aí, por quê? O que aconteceu de novo? Qual que é o problema? Eu achei que vocês tinham sido reiniciados. Como assim reiniciados? Porque o que aconteceu? É, então, a gente sabe que estava destruindo a cidade aqui, mas e aí? Como assim? As pessoas são reiniciadas? A cidade foi reiniciada. Mas o que isso significa? Que dá pra destruir de novo. Eu sei. Eu quero... Que Sigil voltou ao estado que estava antes. É, isso é bom, não é? Pera. Não, tem que saber. Qual que é o ponto de backup? Voltou pra que estado antes? Que momento que voltou da história de Sigil? Entendeu? Voltou quanto? Voltou 100 anos? Voltou 200 anos? Voltou 50 minutos? Vocês se lembram da batalha que vocês tiveram contra a Dama da Dor? Claro! Tudo pra frente daquele momento foi desfeito. A batalha com a Dama da Dor não? Não. Que merda, não vai fazer. É, ela tá putinha com a gente então. Vocês ainda são heróis na cidade. Sério? Serão reconhecidos. Mas a Dama da Dor está atrás de nós, pelo visto. Mas todo o restante dali pra frente foi desfeito. O que a gente fez ali pra frente? O que vocês fizeram foi que vocês invadiram cada uma das sedes, pegaram as pedras, destruíram algumas coisas, mataram algumas pessoas, explodiram alguns lugares. Ah, então isso é bom, não é? Pra caramba. As mentes das pessoas foram apagadas. Vixe, então o pessoal que tava no meu plano não sabia por que tava lá? Eles não estavam em Sigma, estavam? Não. Então eu acho que as mentes deles não foram apagadas. Da mesma forma que a minha não foi, porque eu... Você fugiu. Eu fugi. É, a gente sabe. Sobrevivência é importante. É, covardia também. Hã? Nada. Foi que é anti-bar, desculpa. Mas espera, alguma coisa reiniciou a cidade acima da Dama da Dor. Eu acho que a Dama da Dor faz isso, né? Uhum. A cidade. Ah, ela que tá. Quando o caos estava espalhado então, de tal forma. Ah, então o Aldrich tá solto, não tá? Quem é Aldrich? O verdinho que tava com a gente, que foi mandado pro labirinto lá nos finalzinhos da batalha. Se ele foi mandado pro labirinto, então ele está no labirinto. Mas não. Resetou. Resetou depois que ele foi mandado. Não importa o que aconteça, ninguém retorna dos labirintos da Dama da Dor. Gente... Ele está perdido pra sempre. Não, alguém saiu. Não, ninguém sai de lá. Sim, tem as anotações. Eu pego as anotações assim que eu lembro que tinha um cara que falava que saiu de lá. Momento falar e ter saído. Ah, exato, mas paciência, né? A gente, o tolo acredita no que lê. Eu não lembro dessa história, mas tudo tem, bem. Tem um daqueles relatos que a gente pegou. Tem um falando que uma pessoa saiu, conseguiu sair. Uma única pessoa saiu, um carinha. Então saiu dois. Ele pega seus papéis e ele olha assim. Isso tá mais pra lenda. Ninguém escapa dos labirintos. Parceiro, a gente é uma lenda e a gente tá aqui. Mas vocês não foram pro labirinto da Dama da Dor. Quem vai pro labirinto da Dama da Dor, perdido, fica pra sempre naquele lugar. Como vocês sabem? Porque ninguém que foi mandado pro labirinto jamais voltou. Então, qualquer... Eu vou pra lá então. Não. Tá maluca? A gente tem que buscar o Aldrich, a gente não pode deixar ele lá pra sempre. Ok, vocês podem fazer companhia pra sempre pra ele lá. Não. Se é que vocês vivem pra sempre. A gente tem que tirar ele de lá. Eu acho que isso é impossível. Nada é impossível. Vamos deixar ele por último. Primeiro vamos fazer um. Bom, enfim. Se ela ver a gente eu mandar, não tem problema, ela já tá sabendo, né? Enfim, a cidade está um caos. Por quê? Mas não do jeito normal. Com coisas explodindo, coisas de ponta cabeça, pessoas mortas. Não. Ela está um caos, porque ela está em paz. Porque as pessoas esqueceram do que aconteceu. Acabei de não mandar. Sabe todo mundo que eu tinha levado pro meu plano? Acabei de soltar na cidade. Talvez pare a paz. É, isso pode ser controverso. Mas. Tem? Não tem. Isso pode ser controverso, mas. Não sei o que vai acontecer. É, nem eu. E eu nunca vi algo assim acontecer. Todas as vezes que a cidade foi reiniciada... Era caos? Pânico? Não. Tudo voltou à paz. É só paz. Então qual é o problema da paz? Porque é uma paz opressora. Você gostaria que sua mente fosse apagada? Ah, não. Geralmente eu faço isso para as pessoas. Então, o quê? Não. Brincadeira. Em algum lugar de Sigil, alguém grita... Puta que pariu! Então, é grave. As pessoas têm o direito de saber, né? Sim. As pessoas que estão aqui são escravizadas pela Dama da Dor. Por que elas não se mudam? Porque elas sequer percebem isso, porque a mente delas é apagada o tempo todo. Caramba. Tem cemitério aqui? Tem. Pessoas morrem. Pessoas são enterradas. Você tem um boom... pessoas voltam. Porque imagina todo mundo que morreu voltou à vida, né? Porque senão não faz sentido alguém morrer do nada. Tipo, do nada não tem alguém na minha família. Olha, normal, é Sigil. Foi reiniciado, então essa pessoa não volta. Acho que não é mexer com a cabeça dele. Mas não faz sentido. Não é pior do que isso. Faz sentido. Como é que a mina sabe que eu sou daqui então? É pior do que isso. Foi depois? Foi depois que eu entrei pros sensitivos. Não, foi antes. Não, foi depois. Foi antes. Foi depois da gente pegar as pedras. É pior do que isso. Ela não simplesmente apaga as memórias. Ela as manipula. Será? Sim. Em lasqueira. Porque as pessoas que morreram não voltaram à vida. É terrível, é bizarro. As pessoas devem achar que... não sei, surgiu alguma epidemia de alguma doença e milhares de pessoas morreram. Nossa, é verdade! O que você falou? O coronavírus. Nos relatos, parece que eram catástrofes que aconteciam, não é? Que relatos? Os relatos da história de 500 anos atrás, que aconteceu uma catástrofe em Sigil e muitas pessoas morreram. Ah, sim, sim. É, olha, sim, sim! A catástrofe! É, isso, exato. 15 anos atrás alguém fez o caos aqui, caramba. É, sempre tem algum engraçadinho, não? É, no caso agora é nós. Agora é nós. Exato. Mas e aí? Mas será que a Dama da Dor é pra fazer isso mesmo? Será que a eternidade é tão cuzona assim? Talvez ela ache que esteja protegendo as pessoas. Não tá, não! Quer evitar ela perguntar junto? Olha, eu gostaria muito de ir lá perguntar pra ela. Talvez a Dama da Dor esteja agindo autonomamente. Então, aí é um problema, falha na mecânica, né? Tem que dar uma oficina? Ah, desculpa, eu tava falando com uma gnoma, né? Acontece. Deu uma falha no golem. Ah. É, alguma coisa eu acho que precisa ser feita, mas enfim. Onde vocês estavam? Por que demoraram tanto? A gente tava no abismo. Hã? No abismo. Nossa. Realmente. Sexta camada. Não, várias camadas, né? Primeira, terceira, sexta. Realmente, vocês... Bom vê-los, então. Viu? Bom vê-los, então. Bons olhos os vêm. Teve mais uma sensação, né, gente? É, o pessoal do abismo não gostou de ver a gente, não. Não gostaram muito, não. A gente tá feliz que a gente conseguiu, por enquanto. Bem... E qual é o próximo passo agora? O que pretendem fazer? O que faremos? Ah, Hã? Longor. A gente quer achar mais. Não foi a pessoa que você chamou. Não, depois que a gente foi. precisa de ar? Vai lá fora um pouquinho. É, dá uma respirada lá. Você não tava transando? O que você tá falando aqui na conversa? Não, eu falei que ia fazer isso depois, chegar essa parte e fazer boa. Até agora a gente não chegou no quadril. Entendi. Tô esperando pra poder já fazer a meditação. Vai lá pro quarto. Você acha que eu vou desligar minha mente com o cara que eu nem conheço direito? Tô aqui do lado, não sei. Não sei. Teoricamente ele é um... Esqueci o nome. Então, teoricamente... Eiradã. Ele é um Eiradã, né? Teoricamente eu não vou deixar meu corpo desprotegido da rodeira. Vou esperar ele sair daqui. Só sei pro quarto. Que é o curador. Não, onde ele você. Está? Ele não tá no meu quarto? Não, aqui é uma coisa tipo a sala. Vamos esperar a conversa. Né? Bom. O que vocês pretendem fazer? O que eu posso fazer agora? Agora a gente fora vai sobreviver. Descansar um pouco, se recuperar. Achar os clérigos seria legal. Para uma restauração maior aqui para nós. Ah, eu posso conseguir isso, alguma coisa assim com os sensitivos. Para nossas energias, para podermos. Você tomou cara. Alô? Tá, o Sanguestone tá tocando? Ah, só um momento. Você não tá lá, caralho. Tchau. Só um momento, viu? Ok. Eu acho que o metrô tá. É, parece que não. Mas eu escutei barulho como se estivesse abrindo. Eu também, você tá conversando? É. Acho que foi áudio. Que pode ser. Áudio. Boa, a boa, conversa. Bem pensado. Bem pensado. Fui, falou, ô, Bertão, vamos ver se o Bertão abriu, né? É. Bem, eu vou atrás de alguma coisa pra vocês poderem descansar, se curar e comer. Boa, boa. Faça isso. E volto em seguida. Depois que vocês foram embora e tudo foi reiniciado, eu voltei pra cá e me tranquei aqui. Quando a dama da dor põe as manguinhas dela de fora desse jeito, é algo assustador. Bom, eu já vi isso uma vez e não queria ver de novo. Sabemos como que ela é. Vou ir lá dar uma meditadinha, depois eu volto. Isso tá certo, ok. E aí ele vai, sai do quarto de vocês, né? E vai conseguir comida. Humana. Aham. Uhum. Olha, ficando saído fome de lobo. Certo. E aí vocês vão descansar. E depois pulando o ar. É, a gente vai recuperar todas as exaustões que a gente tem. Certo. Provavelmente vai. Tem uma setinha indicando onde que emenda ali, ó. Sim. Apesar que pra mim é horrível. É, mas é a setinha azul. Ó, foca na setinha azul que você vai. Enxergar. É azul com azul, aqui, ali e aqui? É isso. Isso. Exatamente. Depois isso. Eu vou pular e ligue, só que em vez de ser pra dentro, você deixa de colocar pra fora. É, um pouco mais pra fácil. Poder enxergar direito, né? Porque você deixa o lado dentro é sacanagem. É. Muito legal. É isso aí, tá desde o início da pandemia guardado. Onde que é o lobinho? O labirinto não é nesse plano. Não? Não. Que plano que é? É um plano próprio? Um plano próprio. É o labirinto, ponto final. E é isso. Quem vai pra lá, não volta. Fica perdido pra sempre. Tem uma porta de sigilo pra lá. A Dama da Dor cria um portal. Ah, aliás, ela distorce o espaço e o tempo. E a pessoa simplesmente vai pro labirinto. Desaparece. Dizem que a pessoa vai pro labirinto, né? Mas ninguém que foi até lá voltou pra contar a história. Labirinto, mas não sabe. Pode ir pra padaria, não sabe. O restaurante no fim da galáxia. Exato. Não dá pra saber. Não dá pra saber. Os caras estão festejando com o lago. Né? É, galera, acho que a gente tá no labirinto, a gente tá numa casa de churrasco eterno. É? Resolvido? Resolvido. Ok. O presente do João chegou hoje, era pra chegar amanhã. Ah. Peraí, o cara tava chamando o Milton e era da Amazon? Não, o que chamou o Milton é o Gabriel lá de baixo. Ah. Não entendi mais nada então. Dane-se. Bom, mais alguma coisa a acrescentar? Descanso. Comida. Cura. Praticamente tudo isso. Eu tô de boa do comida e cura. Deixa pra eles o descanso. Ok. Mais alguma coisa a acrescentar que vocês querem fazer ou vocês vão. Na verdade eu tô pensando como é que eu sabe que eu tô sendo sensitivo ainda, que não era pra mim ser. É o que o Desmond falou. As memórias foram alteradas. Bem, Como é que é o nome da prócer dos sensitivos? Eu não lembro. Quê? Prócer. Mas assim, vocês descansem, recuperem sua exaustão, e eu vou dar uma volta. Ok, você vai dar sua voltinha. Cuidado com o elevador, viu? Pode deixar. Vamos ver se tu lembra o nome dela aqui. Sensitive Factual. Qual é essa? Hum? Qual é esse o nome dela? Sei lá. Eu sei que foi ela que deu uns cookies pra gente. Isso, os cookies que... davam poderzinhos. Eu não vim com o livro de sigil hoje. Você não imaginou que a gente ia pegar já, né? Eu não imaginei que vocês fossem pegar tão rápido a chave. Achei que fosse ter alguns encontros ali no plano da Terra, mas não teve. Eles interagiram só com o plano. Menos mal. Tudo pelos dados. Eu acho que a gente podia fazer um descanso longo pra resetar as coisas da ficha, sim, sabe? Sim. Acho justo. Que vou te falar, as coisas que é uso diário tá ruim de traquear, porque já foi usado que não foi. Até porque vocês subiram de nível, uma boa hora pra botar a ficha em ordem. É. Alguém deu um banho na ficha, uma boa hora pra eu imprimir uma ficha nova e botar a ficha em ordem. Se não. Fosse, você falaria? Claro. Que não. Não, por Jeff eu falaria, só não falaria por Jeff, porque ele vai ter que desenhar de novo no meu caderno. Caramba. Só lembro da Pentar. Hare Krishna? E do Bering. Quê? Pentar Hare Krishna? Não, que Pentar Hare Krishna? A Pentar, mina malucona lá. Tentava matar os seis. Caramba, não vou lembrar. Então, ela estaria... Ela seria... Ela estaria... Foi morta, a gente matou ela, não matou? A Pentar, sim. Pentar está morta. Será que ela... Ela não tem aquela... reset lá, entendeu? É verdade, não. Ela não traz as pessoas à vida, pelo jeito, ela... altera as memórias. Então, eles têm outro... Ah, então a gente pode falar com todos de novo sem problemas. Ninguém vai odiar a gente. Mas o que você acha? Mas por que você vai falar com todos de novo? É, por que não? Pela zoeira. Pela zoeira. Ninguém tá com pressa. Mas vocês vão ficar aí um dia descansando. Eu tenho tempo. Não, pela zoeira, não. Eu tenho tempo. Parceiro, eu tenho 8 horas. Bom... O que você vai fazer então? Eu vou fazer até a Dama da Dor? Ok. Você sai pelas ruas, né? E depois não, de. Não deve ser difícil achar. Depois de algum tempo, agora vocês já conhecem padrão tudo, né? Você encontra a Dama da Dor andando, circulando, perambulando pela cidade. O que você faz? O que eu quero fazer? Nossa senhora. Para cá. Não, primeiro, antes de eu ir falar com ela, eu vou falar com a. Com a Gnoma. Que eu imagino que a gente soltou eles aqui também. Certo. É, se eles não estão ali com a gente, eles devem ir pra algum lugar próximo ali, eu vou até ela. Ok. Eu quero que ela me explique como que funcionaria o mecanismo, tipo a Dama da Dor. É, porque eu quero ver se essa. Porque o que eu quero? Eu quero ver se o que Desmond falou faz sentido. Se ela pode estar fazendo aquelas coisas por conta própria. Ou se ela foi realmente programada para aquilo. Entendeu? Certo. Então eu quero que a menina me explique pra mim ter um mínimo de conhecimento em relação a mecanismos, essas coisas. Não sei se tem placa de processamento ou não. Tem lá, né? É, tem, se chama magia. É, pode ser, não sei. É que pro. O pergaminho. Pros gnomos pode ser que não seja isso, né? Que trabalhem realmente com mecanismos. Então, e aí a partir disso eu vou até a Dama da Dor pra fazer a análise. Só que claro que eu não vou chegar nela, eu vou usar as runas pra conseguir ver dentro dela ali. Ok. Entendeu? Tá. Você conversa com a. Como é que é o nome da gnoma mesmo? É, hã? É com K o nome dela, né? É com K? É. feeling, não lembro. Killing, feeling. É, não. Thorin, escudo e carvalho. Loin. Bifur, bofur, bombur. Casa do... Casa do quê? Achei. Casa do quê? Moria, né? Casa do gnomo. Casa é Karin. Karin, né? Karin. Casa do anão. Um K. Casa do caralho. É, pode ser a casa do caralho também, mas é a casa do anão. Tá. A Karin, ela... Depois você explica tudo pra ela, né? Ela fala, tá, vamos analisar. Você tá me dizendo que é um golem? E esse golem, ele tem um mecanismo que... O que mesmo? Reinicia a cidade? É, é estranho, né? Era que ela foi feita por um ser... É tipo um golem aspirador pra limpar uma casa. Pode ser. Só que ela tira as memórias ruins e a sujeira. Eu não sei como que se pode apagar as memórias. Apagar as memórias até é fácil. Você com um flash luminoso, você consegue dar um curto-circuito numa mente e apagar as memórias. Agora, alterá-las? Pode ser que ela use magia, não junto. Porque com magia é fácil. Magia. Quer que eu apague a sua? Hã? Quer que eu apague a sua? Não. Não vai ter nenhum flash, eu prometo. Não, sai daqui. Eu tô brincando. Eu acho bom. Aí. Você viu o nome do filme certo, mas faltou expandir um pouquinho. É fácil pensar como que ela substitui. Como? Matrix fala. O cérebro, ele vai querer criar a história. Se você der o... Depois você dá você o gancho, né? Se der o gancho, ele vai criar, ele vai preencher as lacunas do jeito que você desenhou ali. É, mas é isso mesmo. É bem vivo mesmo. É isso mesmo. Bom. Vamos olhar essa... Esse golem, então. Vamos lá, mas a gente não pode chegar muito perto porque ela é putaça. Tá bom. Eles vão, vem a dama da dor. Uhum. Ela fica olhando, analisando, né? E realmente, ela se comporta como se fosse um golem, realmente. É. Não parece um ser vivo. Mas, espera um pouquinho. Ela começa a pegar, assim, nas coisas dela, né? Alguns mecanismos, alguns equipamentos, né? Uhum. E eu usei isso daqui pra... Monitorar os sinais vitais de Nainara, vamos ver. Oh. Ai, como eu adoro essas dinâmicas suas. O que foi? É? Eu acho que você tá errada. Aqui tá dizendo que ela tá viva. Não é um golem, não é um construto. Um ser vivo. Eu não sei como resolver esse enigma. Pode ser que esteja quebrado. Consciência. Tem... Eu vou acenar pra ela. Não, não, não, não, não. Vê se ela tem que. Vou jogar uma pedra. Se é alguma coisa viva, tem que ir. Não. Ok, dá pra ver. Quero alma no caso, né? Serve. Eu quero ver se ela tem alma. Alma? É. Percepção. Vai dar 37. Pode ir. Por aí. 47. Tá vindo tornado. Já vi esse filme também. Já apareceu uma vaca voando. 47. E depois outra vaca. Outra vaca. Não, a mesma. E desonrada. Assim como tua família. E a tua? E a tua? Quanto? 47. 47. A Dama da Dor não tem alma. Ela é uma alma. Ih, mas ela não era isso. Como não? Não era quando a Top viu, não era isso. Ela não tinha alma. Ela não tem alma. Mas também não falou pra Top que ela era uma alma. Ela é uma alma. Como se ela fosse um... Um ser que tem alma, que não tem alma. Putz, como é que eu vou descrever isso? Que eu consigo entender seria bom. Não, obrigado. Boa dica. Ela não é uma entidade que possui um corpo e uma alma que habita esse corpo. É como se nela fosse tudo uma coisa só. Como se ela própria fosse uma alma. Mas ao mesmo tempo, não. Ao mesmo tempo que você vê isso, dá a impressão de que ela é um construto. Não, você sentiria uma alma dentro ali, dissociável. No caso dela, não. Tipo o Kip. Se o construto foi feito, depois foi colocado a alma. E se eles foram criados ao mesmo tempo, moldando a alma e o construto juntos? Como tipo o que foi feito com a Kaline. Exato, como um Gaka. É, mais ou menos o que foi feito com a Kaline. E ela tivesse em proteção de defesa, vamos dizer assim, sempre, da Mandador. Uhum. Igual a Kaline ficou lá, no protegendo o mundo. Mais ou menos alguma coisa parecida. Então como que a gente vai saber se esse negócio foi deturpado ou não? Segundo as diretrizes para qual ela foi feita. Tô falando em voz alta com a bichinha. É, teríamos que desmontá-la. É, eu quero um jeito sem fazer isso. Interessante, ela emite radiação de raio-x. O que é isso? É um tipo de magia que permite que você consiga enxergar dentro dos corpos das pessoas. Oh, que legal! É, e através. Só que isso pode matar. Tudo pode matar, né? Ah, mas isso aí é fácil de matar alguém. Interessante. E aí? Eu vou virar pra mim e falar assim, olha, eu vou tentar fazer uma coisa. Se ela virar pra cá, fujo o mais rápido possível e não olho pra trás. Ah, sim, pode deixar, eu faço isso. Ótimo. Ah, merda. Digo pro meu amigo se eu gosto deles. Mas que provavelmente eu tô no labirinto. Ah, merda. Quantas moedinhas você tem? Uma, acho. Uma? Eu acho que é uma só. Todo mundo tem só uma. Eu vou pegar a runa do primórdio. Não, bem, eu não e eu junto, quero mano. Usar a runa do primórdio pra ver se essa mina ainda segue a essência de quando ela foi criada. Ou se ela não segue mais essa essência. Como você faria isso? Porque imagina, o primórdio é a essência das coisas. Então a partir dessa essência eu quero fazer uma análise, entendeu? Eu quero usar a partir da runa pra ver se a essência dela foi alterada com o passar do tempo. Tá, ainda não entendi como que isso seria possível de ser feito. Me explica. Porque, vamos supor assim, ó. Quando você tem a essência magia. De algo... É, magia. Vamos supor assim, você criou algo com uma essência. Quando essa essência vai se alterando, ela vai modificando. Mas você ainda sempre tem um resquício do que foi. Então você vai ver uma essência, mas vamos dizer assim, manchada. Então eu quero olhar pra essência dela... De quando ela foi criada. Quer ver quando essa porra é pura, e não corrompida. E quero ver se ela tem a essência dela manchada ou não. Quer saber se é corrupta. É, tá. O que eu quero saber mesmo, eu quero saber se isso que ela tá fazendo foi tipo porque a Eternidade mandou, ou se a Eternidade mandou ela fazer uma parada e ela acabou deturpando isso em algum momento, seja por ter várias resets na cidade ou não. Né? E ela acabou fazendo uma parada que não é boa pra cidade. Entendeu? É basicamente isso que eu quero saber. Ou com os resets ela acabou sendo corrompida. Ela se resetando alguma coisa assim, tipo dando um bug, uma mutação nela própria. Ok. Pra usar isso várias vezes, entendeu? Acabou. Entendi. Afetando ela. Devo rolar? Role. Role. Entendeu o que você quer fazer? Eu entendi. É difícil entender como que isso é possível, mas tudo bem. Role. Sei lá, posso usar um time junto pra ver quando ela foi criada, entendeu? Usa terra. Não, terra não quer. Não, terra não tem problema, mas não tem porquê. Usa ar pra acordar a entidade do ar. Hã? Usa o ar pra acordar a entidade já. É. bicho do meu primórdio. Nem é se ela perceber você fazendo tudo isso. Exato! É por isso que eu falei pra mina. Na pior das hipóteses, ela vê, se ela virar pra cá, corro mais rápido possível e aviso pros meus amigos que eu vou estar no labirinto. Ok. 41 dá. 41. Falhou. Falhei. Por 9. Por 9? Ah, eu posso renovar se eu quiser então. Não tem nome? Tem. E vem. E vem os combos. Não. Você escreveu pequenininho? É. Escrevia grandão. Eu tinha um carimbo aí de... Eu não gosto de escrever grande. Tá bom. Eu vou rerolar. Rerole. Lucky é um dado a mais, né? Eu vou rolar outro dado. É um dado extra e você vai escolher quais os dados que compõem o seu teste. Se for mais de um dado. Tem que tirar 50, então. Isso. É que eu faço, agora eu rolo 3 dados. Você tá acabando a sessão, imagino eu. Sim. Não tem problema gastar meu ponto heróico. Aqui, ó. Eu nem precisei dos meus. Né? Vou gastar todos pra você falhar. 45 eu tenho. Vou rolar 2d4. Estou achando 2d4. Falta um. Ai, sério? Falta um. Tirei 4. Tirou 3 no meu e 1 no dele. Calma. Eu tô calmo, tô de boa aqui. Quem tá nervoso é você. Eu estou. Eu quero descobrir. Isso aqui é pra ataque. Eu já usei curtas. Tata. Oi. Usa meu ponto heróico, usa expressão bárdica. Dá um D8? Eu acho que qualquer valor que der já resolve. É! Não, posso adicionar um D6. Se for um D1, resolve. Então. Mas como inspiração bárdica se o bardo não tá aí? Não, eu posso usar o ponto heróico pra ter um D6. Eu tô com o ponto heróico pra ter um D6. É, entendeu? Pode ser. Aí então, a gente já vê. Então, usou o ponto herói. Gastou o pontinho. Mais 3? Vou gastar os meus pra jogar um D6. Que maldade. Vou aumentar a dificuldade. Aumentar a CD, né? Você vai mesmo? Olha! Tirei um 2. Gelou com o que eu senti daqui. Gelou senti mesmo? Daqui, puta, no momento o Wi-Fi parou de funcionar. Sentiu de vez em pressão do ar, pô. Você intuitivamente, na cagada, sem nunca ter feito isso, você pega a runa do primórdio, você saca a pedra. É verdade, acho que eu tinha mais 5 pra estar com a pedra. Sim. Então eu já passava, não precisava nem ter rolado do Griel. É, bem feito. Filho da puta, devolve o ponto heróico dele. Nem fudendo. Ai, que maldade. Ah, acaba assim, né? Fechado está. Pega a runa de dentro da sua mochila. Expõe ela pra todos na cidade ver. Põe a mão dentro da minha bolsinha. Ok, você põe a mão dentro. Põe a mão dentro, fica a mão dentro da minha bolsinha. Dentro da sua bolsinha. Ok, mas aí ela tá dentro, em outro. Dentro da minha bolsinha. Aí ela tá dentro. Aí ela tá em outro plano, então ela não vai ter efeito aí. Vai ter efeito sobre mim, é que precisa. É, só sobre a parte que tá no plano dela. Engraçadinho. Nossa senhora. É o mestre que eu fudei mais. Você pega a runa do primórdio. Se concentra com ela. Se concentra com ela e olha pra Dama da Dor. A sua visão se modifica. É como se você despertasse no seu corpo ali, enquanto você está concentrado nesse poder, uma visão da verdade. Só que ao invés de você ver o invisível, ver a aparência real de uma pessoa, você vê a essência dessa pessoa. Você vê... Como é que é a origem dos guardiões? Cerne. Você vê o cerne da pessoa. E você vê o cerne da Dama da Dor. Na forma de uma aura azul claro. Uma aura de abjuração. Proteção. Hum? Proteção. Proteção. A essência dela é proteger. Gente, ela tá fazendo meio certo isso aí, não. É a cidade, não os habitantes. É. De certa forma, ela tá cumprindo a tarefa dela. Sim. Ela protege a cidade. Então. Com isso, ela protege o local mais importante do multiverso, que é o local que abre portas para qualquer lugar do multiverso. Com isso, ela protege o segredo do poder do multiverso, que é o acesso ao segredo das chaves e da roda da eternidade. Com isso, ela protege também as pessoas. Porque você sabe, por experiência própria, que vislumbrar a tormenta é algo terrível. Tá dentro de uma área de tormenta enquanto ela devasta a sua cidade é algo pior ainda, que faz com que as pessoas enlouqueçam completamente. Mas essas pessoas tiveram as memórias alteradas. Muito provavelmente, pelo que você conhece da tormenta, essas pessoas não se lembram de terem visto a tormenta. Que é uma coisa boa. Os que foram perdidos foram perdidos porque a Covid-19 chegou em D&D. Não porque uma tempestade alienígena aberrante unida ao nada, pronta para destruir o universo, chegou e destruiu essas pessoas, obliterando-as, sem qualquer chance de elas serem revistas no além-vida. Não, essas pessoas simplesmente morreram de uma doença. E os que ficaram têm a esperança de encontrá-las no além-vida em algum dia. Só que não. Só que não. Mas eles não sabem disso. Falar. E se ignorância é uma bênção, essas pessoas vivem numa ignorância constante cada vez que a cidade é reiniciada. Tem um lado bom. Ok. O cerne dela não foi alterado, mas ele é controverso. É. Abre espaço para ela fazer muitas coisas. Inclusive destruir o multiverso para protegê-la de si mesmo. Sim. Uma irmã diga que na verdade nada é a dona do. É. E aí? Deixa aberto, né? Só pra eternidade. Deixou muito abrangente a eternidade. Deixou muito abrangente. Tá, e você tá lá pensando isso, né? A dona Dora tá assim olhando. De repente ela para estática. E aí você escuta passos ao seu lado, se afastando de você em alta velocidade. Você vê uma gnoma fugindo. O examinador se vira e encara você nos olhos. Deu. Fim da sessão. Eu sabia. De quem? De Zígio. Mostra a medalhinha. Mostra a medalhinha. Mostra a medalhinha. Essa amiga de Zígio. Ok, acho que podemos ficar por aqui então. Acho que sim. Muito bom. Agora só ano que vem. É verdade. Só 2024. É porque os domingos de festa agora. Opa. Cara, que ela fez foi a melhor. Só 2023. Os domingos de festa. É. É isso aí. Dois domingos de festa, de alegria, e sim, espero. É sem RPG. Sem RPG. É bom pra eu ter um descanso. Porque eu não tenho descanso. E é um momento pra eu preparar as próximas aventuras de vocês. Prepara o labirinto. O labirinto já tá na cabeça. Tá bom. Se vocês quiserem ir pra lá, eu já sei. E a borracha? Já sei muitas coisas que tem no labirinto. Andando só isso. Eu não vou pra paredes. Você for pro labirinto. Paredes. Paredes de montão. Paredes dos dois lados, né? Exato. Hoje vocês tinham parede dos oito. Se tiver parede dos dois lados, é um corredor. Mas é um labirinto. Tem que ter aberturas nessas paredes, senão é um corredor. Bom, vocês têm a chave de bronze. Mais um enigma. Já pensou se o labirinto aí, só um corredor? Vamos enfrentar a dona Infinito, do Eu não sei pra frente, só trás. Aí é. Pesado, né? Olha, faz assim o cubo com ela. Corredor. Você vai abrir tudo nenhum. Não, um corredor que vai virando. Você acha que tá pegando outras saídas. Aí você chega e encontra uma parede. Aí você volta e encontra outra parede. Não precisa nem virar só isso. É um corredor assim, ó. Você anda, parede. Aí você volta, parede. Volta, parede. Volta, parede. E a parede ficando cada vez mais perto. É só um corredor e vou colocando uma parede assim, aleatória. Cada pessoa um habito por 9 metros quadrados, só falando as contas. A gente vai moldando pra ficar limpo. Tudo bom, se eu for pro labirinto, talvez a gente pegue o Alodic de volta. Você quer ele? Eu gostaria. Era seu pet? Era seu pet. Tá meio apegado, né? Você também é? Fala pra ela, não, eu sou elfo do Celerim. Não, eu sou, mas ela não dá acesso ao plano dela, né? É. Mas por quê? Você dá acesso aos seus animais, livre acesso ao seu plano? Não. Entra quando eu quero, sai quando eu quero. Se é meu, vai seguir as minhas regras. É. É tipo assim, você entra no plano dela e faz cocô no carpete, ela põe você pra fora. Uhum. Vai dormir lá na chuva. Exatamente. No relento. Lá com a Damaradora. Damaradora. E aí, vocês esperavam voltar pra Sigil? Não. Mas também esperava ainda a primeira vez? Então... Bom, ok. Eu não esperava, você deve ter... Vocês nem sabiam o que era Sigil da primeira vez, né? Exato. Sabiam nem que existia.